Esser, um nome construído com história no ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Deixa eu ver o seu Bento. Tudo bem? Funcionou aqui. Agora vai, vem, vem. Tá. Seu Bento? Estamos na área, hein? Tá online? Não, o senhor não tá aqui, não. Puxaram o tapete. Fazer uma crítica construtiva, Domênico Gato. Negócio é o seguinte. Tem imbecil que trabalha aqui na rádio? Ah, não. É verdade. Porque não. Trabalha aqui, só pode. Porque o cara fuçar na mesa. Voltei. O cara fuçar na híbrida. Agora só o cara fuçar no microfone. Ah, não. E o cara não vai fuçar, velho. Na picoleta da mãe. Mas tem razão, Não é verdade? Não sabe, não mexe, Domênico. Tem violência. Ó, é verdade, ó, o microfone, mexe, Domênico, velho. O microfone tá regulado, tá certo? O microfone, exato. O cara, ele regula na mesa e regula ali fora, naquele aparelho que a gente tem. Exatamente. O desgraçado, ele vê o botão, parece criança. O cara começa a mexer, fuçar. Parece igual aquele moleque que tá assistindo a Peppa Pig, tá com o Jasper no colo, começa a mexer num monte de coisa que ele não sabe nem o que tá fazendo. Ah, e aí parece o cara que tá fuçando aqui. Ah. Pra que mudar o microfone de lugar? Pra que mexer em mesa e pra que mexer na híbrida? Eu sempre perguntei híbrida. Isso. É, também não sei. Sempre perguntei. Meu Deus. Quando você não sabe, não fuça onde você não acha mais. Beleza. Crítica construtiva. Mesma coisa, Domênico. Por exemplo, ó. Você tá lá, você parou no shopping. Eu. Você parou no shopping. Você fala, pô, tô esperando minha mulher, tô de saco cheio de ficar aqui dentro do carro, vou sair do carro. Aí você resolve abrir o capô do teu carro. Certo. Abriu o capô do teu carro. Você vê um monte de fio. Você vê um monte de fio, você vê luzinha, você vê radiador, você vê motor. Você vai começar a mexer e soltar porquinha, parafuso, sendo que você não sabe o que você tá fazendo? É verdade. Não vai fazer. É verdade. Não vai fazer. Por que, que o corno porque faz isso? Você não mexe, né? Não, corno não, mano. E outra coisa, Domenico, uma crítica construtiva também. E outra? Outra. Ó, o cara quando trabalha. Não é porque ele trabalha em rádio, velho, que ele não precisa escovar o dente, velho. Ó, porque esses microfones aqui, né? Eles são compartilhados, velho. É, tem uns bafos aqui. Véi, essa espuminha aqui, mano, parece que às vezes o cara passou essa espuminha na virilha do mendigo, mano. Não! Meu Deus, Mota, não dá, mano. Os caras parecem que vem pra cá, o cara come um carpaccio de rato, velho. É verdade, você tem razão. Não é verdade, Domenico? O cara come um urubu, a milanesa, vem fazer o programa, não dá, gente. Nesse ponto, você tem muita razão. Ah, chega, porque senão depois eu vou ficar como o crápula da história. É, pode também, né? Boa tarde, só você que critica, ninguém fala nada. É. Ô, mano. Pronto. Falei. Pronto, falei. A hashtag. Aqui, ó. Ah. Andamento. Sim. Brasil e Turquia. É. Brasil jogando? 3-0, tá? Brasil já? Deixa eu ver aqui. 2 gols do Neymar e 1 do William. William. Ah, Bento, é um jogo que não cheira nem fede, né? É. Eu particularmente detesto esse tipo de confronto, cara. E se você pega um amistoso, vai contra o Uruguai, Argentina, Alemanha, Holanda, Espanha, Chile... Turquia não dá, hein? Turquia não dá, Domenico. A Turquia tem que jogar com o Azerbaijão, mano. Azerbaijão. Tá ligado? Ó, esse tipo de adversário, mano, não deveria nem jogar contra o Brasil, mano. Não deveria nem jogar, mano. Os caras pagam, né, mano? Mas é verdade. Ô, Motinha, por exemplo, no Titanic, Domingo. Você assistiu o Titanic, não assistiu? Ah, lá vem. Hoje ele tá cheio de exemplo. A primeira classe, Domingo, que eu não misturava com o porão, tá ligado? No bagulho. Tinha os portões lá. Tanto é que quem se lascou no Titanic foram os pobres lá, que estavam no convés de baixo. Não é verdade? Então, ó, seleções é como o Brasil, Argentina, Alemanha. Essas campeãs do mundo, tá certo? Elas não poderiam aí. Não pode fazer jogo com qualquer um. Não poderiam. Ó, de vez em nunca, sabe? Ah, o Brasil vai jogar com o Haiti lá pra, pô, ajudar a população. Beleza. Mas, pô, ó, jogar com a Austrália, jogar com Nova Zelândia, jogar com Turquia. Argentina e Croácia, pode? Também não, Croácia é a única coisa que presta na Croácia, são os croatas. Toma uma observação aí, com relação ao Titanic, você falou que eles não se misturavam, e é uma verdade. Só que a maior e melhor pegada do Leonardo foi lá embaixo, velho. Lá no porãozão, junto com os pobres. Mas não é que eu tô falando pra discriminar o pobre aí, viu? Eu só tô colocando o Titanic como exemplo pra mostrar que o Brasil ele tava na primeira classe, não podia descer pra baixo. Eu só tô dizendo que não é porque descer pra baixo é uma redundância também, né? Não é ser lá embaixo, é um pleonasmo. Vicioso. É. O que o mano quer dizer é o seguinte: não podia descer pro convés. Brasil, Argentina, Alemanha, Itália. Tem a primeira divisão do futebol mundial, se a gente pudesse dividir. Beleza, né, meu? Já Turquia, essas porra. É, não dá. Faz 52 anos que o Brasil não ia lá jogar. São Paulo. Ah, tricolor, é hoje, vamos pra cima, Mota. Vamos ser campeão, meu Deus. Ô, Motinha, o jogo é hoje. Vou perguntar um negócio pra vocês. Fala. Tem jogo hoje, mano? Tem jogo. Lógico que tem. Eu queria assistir Cruzeiro e Atlético. Não vai dar. Queria assistir o jogo, mas jogou. Assistir Cruzeiro e Atlético. Ô, Mota. São Paulo, tricolor. Mota e Moura. Tricolor, pode dizer, mano. É, 22 horas o jogo, Morumbi. É, o provável. 15 mil vendidos. Falaram que... Você vai hoje, Matinho? Não, não. Óbvio ele que fez não. Assim fora do ar, mas falou não. Ele parecia óbvio o Chaves, ele fez sim, não. É. Eu não falo mais, mas, porque ó, as pessoas ficam me assediando, eu não gosto. Vamos lá. Sua bunda, é? Provável. Time do São Paulo é Rogério Ceni. Boa. É Hudson. Hudson. Paulo Miranda. Edson Silva. E Reinaldo. Edson Silva é um monstro. É. Reinaldo, meu Deus. Aí vem o meio-campo, né? Denilson. Denilson. Souza. Bom. Kaká. Sensacional. Ganso. Sensacional. E aí, né? Tem a dúvida. É, Michel Bastos, né, completando o meio. Certo. Aí na frente, Luiz Fabiano e Allan Kardec. Kardec, baita jogador. Qual formação você gosta? Eu não gosto quando o Kardec joga com o Fabiano. Mas você prefere o Osvaldo? O filho é só um. Não sei quem, mas o Kardec e o Fabiano acho que não. Beleza. Não dá certo. Tá bom, filho. Tá certo. Mas hoje é obrigação. São Paulo tem que ganhar. Hoje os caras vêm. G4 os cara tá vem, garantido, né? É? Tá garantido. Tá, né? Com certeza. Eu acho que os caras vêm tudo sem o D'Alessandro, sem o Williams, né, mano? É, o São Paulo e Inter. É. Tá balado. Não é a 38ª rodada. Guarangues não joga hoje. Tá adiantado. Antecipou por causa das viagens do São Paulo. São Paulo vai viajar. Guarangues tá fora desse jogo também, viu, Mota? Também, então. São Paulo tem que passar o carro, mas não entra, ô Mota, não entra nessa barca aí que vem abalado, porque, pô, esquece, velho. Aquele jogo os caras já viraram a página. É obrigação do São Paulo, joga em casa, com torcida. O Inter veio de uma derrota acachapante. O São Paulo joga com um time, vai, quase completo, entendeu? Tá, quase. É quase, né? Mas joga com o Paulo Miranda, que é um desfalque. Mas o Inter também precisa da vitória, né? Eu não sei, não. Acho que o Inter já jogou a toalha, viu? Não, jogou a toalha não, porque não, ele tá ainda por muitos poucos pontos. Mas ele tá abalado, mas ele tá poucos pontos. Tem nada de jogou a toalha. Não jogou, mas ele tá abalado. É isso que o Mota diz. Ele tá baleado. Ele tá baleado, mas ele ainda tem probabilidade. Baleado, tá baleado. Abalado é outro. Aliás, o Inter tomou duas goleadas já aí, estranhas. 5-4. Alessandro tá fora. Hoje o São Paulo tem que passar o carro e vai passar o carro. Eu tô com fé no São Paulo. Olha aqui, o Inter tá na briga, assim, tá com 56 pontos. É, ganhando hoje. O Grêmio, que é o terceiro colocado, tem 57. Não jogou toalha, coisa nenhuma. Tem nada de toalha aqui, não, filho. Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Eu amanchei e agora o São Paulo passou o resto do trabalho. Vamos passar o carro. Vamos torcer o São Paulo, né? Vamos torcer o carro. Tricolor mais que nunca. Beleza. Vamos passar o carro. Hoje é vitória certa. Usar o peixe agora. Vitória é certa também não, né? Vitória Santos. Eu acho. Santos. Let's go. Oi, RG, tudo bem? Fica lá, seu Bento. Beleza? Tá fazendo nada. Semana RG, duas coisas aqui pra falar pra você. Sim. Primeiro, o Zinho vai tentar aí manter o Robinho em 2015. Quem? O Zinho, junto com a diretoria, vão tentar manter o Robinho em 2015. Não, repete. Você lembra o que eu falei ontem? Lembro. Não, eu não vi ainda o Zinho, o Robinho, o Kaká. Eu não vi. O Kaká já foi falado. Bateu? Ele saiu até com a camisa do time que ele vai jogar lá. Hoje? Saiu semana passada. Saiu a camisa do time. Eu vi só no dia que ele foi saiu apresentado. Não, mas você não viu a camisa? A camisa do Orlando lá já saiu. Mas já pra janeiro? Com a cara dele, é. Quem não falou nada foi o Robinho. O Kaká já... Sim, o Robinho tá com um cheiro que deve ficar. Mas, ô, RG, e outra coisa, hein? Cheiro de peixe. Cheiro de peixe frito. Tá em cheiro, vem, tá lá, ó, pra você ver. lá não é estúdio, é jaula. O negócio é o seguinte. Outra coisa, uma solitária. Lá vem o mano com a crítica. Novamente, viu? Uma crítica construtiva. Deixa eu terminar, vai jogar. Deixa eu terminar e você fala, pode ser? Pode. Beleza. Não, só aqui, ó. O Peixe fala que o Sansão será na Arena Pantanal. O São Paulo afirma que tem um ofício da CBF confirmando o jogo na Vila RG. Decide aí pra nós. A CBF não decidiu ainda. Decide aí pra onde vai ser o jogo. Então, mas se a CBF não conseguiu resolver o problema da Copa do Brasil, vai resolver do brasileiro? Então, beleza. Fala aí, mano. Você lembra desse, Alberto? Você decide. O seu jogo na Vila Belmiro, Liga 0800. Pô, mas... Você decide. Vai ser muito engraçado. É. Imagina. Certo? Pode seguir? Certo. Pode seguir. A CBF é tão lenta, mano, que os caras decidiram, ainda não decidiram como é que vai ser as vagas, a distribuição da Libertadores, Vamos soltar um comunicado. Só uma parte. Não, já soltaram esse comunicado. A segunda parte. Soltaram lá no estúdio. É, então, é isso que eu gostaria de falar, até, inclusive, aí. Negócio é o seguinte, Motinha. Você é o quê da rádio, mano? Agora? Eu sou ombudsman. Ombudsman. Oh. Negócio é o seguinte, até para que as pessoas possam viver de maneira harmônica, para que as pessoas possam viver de maneira respeitosa... Lá vem ele, fiscal de boga. Gente, não vamos peidar em estúdio. Não. Fiscalizando boga dos meninos lá. É verdade. Às vezes o cara tá com um descompasso intestinal, mano. Às vezes o cara tomou de manhã aquele iogurte pra fazer cocô, velho. Deixa eu te falar, aquilo não é descompasso. Ah, não, mas o cara peida no estúdio, não dá. Aquilo, mano, parece que tem oito cadáveres escondidos lá há uns 2 anos. Eu e acho o Bruno com a batata, mano, doce o dia inteiro. Você acha que tá... O Fernando fica com vergonha. Ele se eu fosse... Mano, você acha que deviam fazer uma perícia lá? Eu acho. Acho que tá lá, Elisa Saúde, deve estar lá. Você acha que a água em São Paulo tá baixando? Você vê? Tá aparecendo um monte de coisa. Tá aparecendo esse estúdio aí, velho. Mas, ó, é verdade, Domênico. Eu tem sei que até uma máscara, parece que é um assunto um pouco nojento, mas, ó, eu gostaria de fazer um pedido, inclusive. Qual é o pedido? As pessoas, eu sei que elas ficam na rádio aí durante muito tempo, aí as pessoas trabalham aí, geralmente o horário comercial é de 8 horas, período. Aqui é trabalhador. Mas, gente, vamos fazer cocô em casa, vamos fazer uma campanha. Ah, não! Hashtag é, vamos fazer cocô em casa. Bom, mas o cara volta do almoço. Melhor não. Não, então, aí eu vou lá escovar o dente. Já tá muito escroto essa conversa. Você sabe que uma vez já teve um problemão com a moça aí, que você falou que estragou o banheiro aí. É, mas depois fala de banheiro, chega desse papo, porque agora quero dizer o seguinte, o Estádio 97 vem em nome de Hello Food. Quer pedir comida? Hello Delivery no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello. BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Nome também do grupo Esser, é um nome construído com história. E eu vou falar do Peugeot. Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa 0%. É isso mesmo, taxa zero. É a chance de sair agora com o seu Peugeot, hein? Tem também o Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth. Luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. Olha que legal. E ó, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Toda a linha 208 também tá com taxa zero, RG. Tá incrível, não é verdade? Legal. Ligue agora mesmo. Ó, o Benjamin já tá ligando, já tô vendo lá. 4063, Benjamin, 1489. Liga aí, ó. 4063-1489. Ligue já, viu? E marque um test drive também pra você conhecer os carros da Peugeot. Respeite os limites de velocidade, é Peugeot. Em nome também de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Rosano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Palmeiras. Meu Deus. Fala vocês. De nós aí, ô, seu Bento. Falar de vocês. De nós. É vocês, né? Não. Homem assobio, homem assobio. Vocês. Aí, homem assobio. Muito obrigado, homem assobio. É clássico, homem assobio. Vocês. É, muito obrigado. Nós, né? Quando Palmeiras. Mas nós, né, ô, assobio. O negócio é assim. Homem assobio, pra quem não sabe, trabalhava no mesmo circo do palhacinho. Exatamente. E, infelizmente, o palhaço puxou o tapete dele. Meteu um tapa, com o nome assumiu. É. E aí o homem vai, assumiu. Vai, voltar, vai ter uma volta triunfal. Acho que é merecido. Vai ser o programa do homem assumiu. Sei. É. A volta vai ser triunfar. Vai ter um jornal na rádio chamado Assumiu News. É exatamente. Assumiu News. Nós estamos falando já. Vamos lá. RG, não, desculpa. Não, eu. Vocês. Mas aí não é lá, não é eles, é nós. Precisa ver agora, viu, Domingo? Aí é eles, aqui é nós. É vocês. Quem irá substituir o mago? É. Mago Vardívio no jogo. É esse que é o meu medo. Que vai vir aí um tal de Felipe Menezes, é isso? Não, esse cara não. É, você vai ver. Mas contra o time reserva do Atlético Mineiro, o Mago jogou, não jogou? Jogou, mas não jogou bem. Ah, mas não ganhou. Jogou bem. Porque os caras falam que quando o Mago joga, o Palmeiras não perde. Não, mas ele também pera só um pouco. Não, tô só falando que os caras falam. Mas você tem um azedume com o Valdívia. É, gente. Ó, Valdívia. Todo mundo fala, o Mago joga, o Palmeiras joga bem. Todos têm que jogar bem. Todos têm que jogar bem. Formar entre entrevista lá no programa do Benja, lá com o Vardívia. Boa. Só pra pagar isso aí. Não, mas não tenho nada contra o Vardívia. Mas ele vai lá. Não, ele não vai lugar nenhum, ele não gosta de dar entrevista. Vai lá. Mas é o seguinte. Mas e aí? E eu respeito as pessoas que não gostam de dar entrevista. Domênico, pra saber quem vai jogar ele no domingo aí no lugar dele, tá o Mochi, né? Tem o Tocristardo. Não, enfim, é o Alione. Tem o Alione, né? Wesley Vorta. Enfim, é isso aí contra o São Paulo, já não teve jeito. Pessoal, o Wesley vai jogar contra o São Paulo? Vai jogar, vai ter que fazer gol, esse filho. Não! Vai ter que jogar e fazer gol. Eu não sei, hein? O Wesley vai jogar contra o São Paulo? Contra vai jogar, velho. Contra o clube que... Contra o clube que ele vai? Que brincadeira! Porque vai jogar. As informações que eu dei, ele tá lá já. Não, tá mas lá, ainda já, não tá. Armário, mas já ainda não vai, também não tá quero. Lá, mas ele vai estar tá lá. Mas já não, tem armário quero. Tudo lá? Não sei, mas se quiser eu monto o armário pra ele. Não, não quero. Não, que é assim. Eu vou levar ele lá. Vou fazer, até vou que fazer enfim, escadinha hein. Pra pular o vai muro. Vai fazer escadinha? Vou fazer escadinha, porra. Escadinha. Mas não, é legal, né? O cara sai de São Paulo, do Palmeiras, vai pra um ponto, isso que é legal, né? A vida do cara não muda. É, vai perceber no mesmo lugar. Só cara... muda o número, né? Ah, mas a rotina... O cara não é tem aquele negócio coisa, de cara não. Falar... Será que o cara erra a portaria, Benja? Quando você morou 10 anos no mesmo lugar, aí você muda. Você muda, mas você é... Ah, mas isso é ruim. O GPS continua mesmo. Se ele errar, ele fala, bom, é só ir dois números pra frente, três, sei lá quantos números. Ah, mas eu discordo que isso seja positivo. Eu discordo, Domingo. É a mesma coisa que você morar com a sua... rotina? Não, é a mesma coisa que você morar com a sua ex no mesmo prédio. Como assim, ex no mesmo você prédio? Vai cruzar ali, talvez, ali no trânsito com seus ex-companheiros. Vai cruzar. É complicado, meu. Tem que sair, tem que ir pra longe. Tem que ir pra longe. Não começa, Dami. Deixa ele ir. Deixa o cara aí. Não, ele vai. Longe. Deixa aí que... Mas tem que ir pra longe. Não, deixa ele ir. Lá mesmo tá ficando legal. Não. Fica legal, lá é legal. O Paulo Nobre fez as pazes com a uniformizada, né? Foi lá no programa deles ontem, né? Deu entrevista. Na verdade, ele nunca brigou com os caras. Aqui nós convidamos. Aqui falando isso, nós convidamos os dois candidatos presidente do Palmeiras pra vir no programa. Foi convidado o Pescarmona e o Paulo Nobre. Eles virão? Um só virá, o outro não. Quem não vai vir? Quem vem é o Pescarmona. Eu tinha certeza. Paulo Nobre não vai vir? Não, porque ele mandou o assessor dele, o Fernando Melo, que era o mesmo cara do Kia, né? Ele mandou dizer que programa que tem Benjamin Bach, ele não vem. Quem? Ah, o Paulo Nobre falou isso? Então, mas não era seu brother? Ele não quer vir, o que eu vou fazer? O que você aprontou, Ben? Eu não aprontei nada. Ele mas falou ele isso, citou tá seu nome? Eu tenho o WhatsApp da produção aí que eu pedi pra convidar os dois pra vir. O Pescarmona falou que vem com o maior prazer. E a resposta do assessor do Paulo Nobre, que é o Fernando Melo. Ah, você não conhece ele? Assessor do Kia. Eu respeito, mas ele falou: o programa que você tá bem já me. Ó, o que tá escrito aí? Deixa eu ver. Lê aí. Mas quem escreveu foi o... O assessor do Paulo Nobre. Assessor. Que é o ex-assessor do Kia, o Fernando Melo. Deixa eu ver aqui. Ele falou que o programa tá pedindo o Bacher. Eu respeito, é o direito dele. Mas você mandou uma mensagem ao Paulo Nobre? Eu não tô, eu respeito, o cara não quer vir, não vem. É só porque o Bá mandou. Fernando, boa noite, sou o Bá da produção de estádio. Em relação às próximas eleições do Palmeiras, estamos aí convidando os candidatos para fazer o programa com a gente. Não seriam todos no mesmo dia. Iremos marcar dias diferentes para cada um expor suas propostas. Seria possível marcarmos uma data para o Paulo Nobre fazer o programa com a gente? Abraço. Aí ele mandou. Oi, Bá, com quem seria a entrevista, hein? Aí o Bá respondeu. Seria com todos os participantes. O Paulo iria fazer o programa inteiro com a gente. Aí ele mandou aqui. Bá, o Paulo prefere não participar de programas onde estejam o Benjamin Bach. Agradeço o espaço. Só. Caraca. Velho, é um direito do Paulo Nobre. É só pra avisar onde, o pessoal do Benjamin, Palmeiras. Aí ele põe aqui. Aí é só pra avisar, viu? Estejam, aí ele corrigiu, esteja. É só pra avisar o torcedor do Palmeiras que é o seguinte. Quando vier, depois que eu falo, o Paulo Nobre não vem? Não, o Paulo Nobre não quer vir. Então, é um direito do Paulo Nobre, segundo o assessor dele aí, o Fernando Melo, não quer vir. Falou que não por vem. Por sua causa. Por minha causa. Olha só. Mas tá vendo? Você é mó entojadão? Aí, ó. Ué. Mas você não era brother do Paulo Nobre? Mas se ele não quer vir aqui, porque eu falei que o Barcos é a pior transação da história do Palmeiras. Olha. Ele fica muito putinho por essas coisas. Se eu falei que eu acho que esse é um dos piores times ou o pior time que eu vi da história do Palmeiras, se ele acha que eu tô errado. Se eu falei que eu perdeu o Kardec por causa de R$5.000 de São Paulo, foi de uma foi juvenil. E ele ficou putinho e tá de mal de São Paulo. E se ele tá bravo também comigo? Porque eu falei que no ano do centenário do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras merecia ter uma alegria e não comemorar que não caiu sequer ter um patrocínio na camisa. Se isso é ofensa. Agora, se o Paulo Nobre, como presidente de um clube grande como o Palmeiras, não pode receber uma crítica, até porque eu nunca ofendi o Paulo Nobre, muito pelo contrário. Nunca falei uma vírgula da pessoa do Paulo Nobre. Mas. Como diz o Zigão, não quer vir, não vem. O problema é dele. Não, mas é que tá. Tem pessoas no futebol, Benja, que às vezes você faz uma crítica, as pessoas elas não absorvem. Quando eu é pra elogiar, é pessoal, né, quando é pra elogiar, ninguém liga pra falar obrigado aí pelo elogio. Agora, quando você critica, os caras ficam melindrados. Eu fiz uma brincadeira aí com o Fernando Prass também, ô Domênico Gato? Quando eu falei lá que ele tava machucado e eu falei que o Palmeiras estava precisando dele, que se ele tivesse 70% ele tinha obrigação de entrar em campo, porque todos os goleiros que o Palmeiras estava colocando para jogar, todos estavam falhando e estavam se comprometendo, tá certo? Porque são meninos aí, tanto com, certo. Sabe, o Bruno, o outro menino que jogou lá e falhou também, enfim. eu falei, o Fernando Prass, se tivesse 70%, na minha opinião, ele teria a obrigação de entrar em campo e ajudar o Palmeiras. Falou várias vezes. E aí? Falei. Inclusive, eu até fiz uma brincadeira, que não era brincadeira, era verdade, mas na época eu tinha falado em tom de brincadeira. Eu falei, o Fernando Prass, se ele tivesse ido num IML, pegado um braço à base de troca, e não, deixado dele podre. E aí, alguém ligou ou não? Não, o cara ficou bravinho. Mas eu falei, pode ser levado em conta. Eu falei, o Fernando Prass, se ele fosse lá no IML, pegado um braço à base de troca, colocado no lugar, ele teria voltado antes. Não, mas só que com esse braço podre. Não, só pra repetir, então. O Vladimir Pescarmona, candidato da oposição, marcou e falou que vem com o maior prazer. O Paulo Nobre não virá, porque ele falou, não faz programa comigo. Então, o torcedor Palmeiras entenda que aqui ele não vem. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, antes de qualquer coisa. O programa Estádio 97 é como se fosse um time de futebol. Ele é composto pelo Benjamin Bach, pelo Mano, pelo Sombra, eu faço programa, Portuga, RG, Mota, Seu Bento, o Bar da Produção, o Rudy, que não tá aqui hoje, mas faz parte do programa. Ele já faz parte do programa. E o Vieira. Esse é o time do Estádio 97. Se alguma pessoa na mídia tem restrição a qualquer um de nós, e, ah, não vou se ele não for, e eu vi depois colocando lá que vou ver o dia que ele não... Não, eu não quero que ele venha aqui. Ou ele vem com o Benjamin, ou ele não vem com, ou ele não vai vir sem o Benjamin. Porque eu também não... Se vier, eu saio. Porque ou é com todo mundo, ou é sem ninguém. Não tem esquema. Não tem que escolher, velho. Aqui não tem conversinha fiada. Palhaçagem. Mas se for o Pelé. Pera só um minuto. Que? Não tem conversa fiada. Então não vem. Vai babar ovo na televisão do outro lá. Vai babar ovo em rádio dos outros. Nós não precisamos desses nego aí, não. Neguinho que faz desdenha de alguém, desdenhou de todo mundo, meu velho. Porque quando é assim, mano, quando um cara tá jogando futebol e arruma uma briguinha lá, não vai o time inteiro ajudar o cara? Às vezes, não é aqui, sempre. Aqui é a mesma porcaria. Ou o cara vem e senta a bunda nesta porra desta cadeira, na frente do microfone da energia, e responde as perguntas, sem saber das perguntas, porque uma coisa... Ah, eu preciso saber. Você precisa saber porra nenhuma, tem que vir aqui responder. Tem que ser carudo, velho. Tem que ser aqui, tem que ter coragem. Com esse papinho, ah, eu não vou porque o programa... Vai pro inferno, não quero também. Mas, por exemplo, se é o Pelé, porra, vale pro Pelé também? Vale pra qualquer cidadão que, não, que o Pelé, seja famoso. Não, o Pelé é presença. Ah, okay. Mas o Pelé não Pelé ia fazer. Fala, mas o Pelé jamais faria isso. O Pelé jamais faria uma merda dessa. É. Não, seu Bento, mas é isso daí. Tá dado o recado. Tá dado, ele veio aqui por minha causa, ele falou. E, Pelé? E uma vez... Você é um merdinha. Uma vez... Bosta. Por isso que eu falei aquela vez. Ah, uma vez... Eu tô falando sério, gente. Vocês estão brincando, mas tô falando muito sério aqui. Não tô brincando, não. Eu também tô. É, não. Vocês estão brincando. Não é hora de brincar. Uma vez o Gordo falou pro Benjamin que ia vir aqui. E eu fiquei que nem um cretino aqui na rádio, fazendo um monte de perguntas que eu queria ver se ele respondia pra mim aqui na minha cara. Não teve coragem de vir aqui. Agora também não quero mais que venha, hein? Agora também não quero mais que venha. Esses caras que falam que vem e não vem, e depois passa um tempo que quer vir e não vem mais. Não quero nem ver na frente. Quero ver pintar de ouro. Certo? Segue. Tá certo ou não? Tá certo. Corinthians, então tá pra finalizar. Vocês. Corinthians. Tem outro aí que falou que não vem por minha causa. Quem? Também? Obama. Ah, eita, você não gosta de você. Mas você mentira. Não vive pedindo pra listar ele? Tô brincando, o Obama me adora, mãe. Respondeu meu Twitter. Eu só cheiro. Que foi por DM. Ele, mano, já convocou você pra guerra? Ainda não. Alf manifestou o endereço de encerrar a carreira no Corinthians. Olha só, mesmo com os atrasos aí de imagem e tudo. Paulinho vai tentar viabilizar, né, sua saída de lá pra tentar voltar. Falou que seria uma boa. E o Sheik também conta com a aprovação do elenco e pra volta. E aí? Ele só não conta com a aprovação do Mano Menezes, né? A minha também. Eu falo faz tempo isso. No time que tem no ataque lá, o Romero, ou às vezes o Luciano, Sheik joga tranquilo, pode voltar, Sheik. Tem lugar pra você sim. Olha, mas é uma situação complicada, Benja. Primeiro, porque o técnico do Corinthians ainda é o Mano Menezes, e os dois não se bicam, isso aí já é fato. O Sheik, quando ele voltar em janeiro, ele vai ter mais 6 meses de contrato. E eu acho, possivelmente, que ele não volta a jogar pelo Corinthians, não. Porque é um jogador que recebe muito dinheiro. O Sheik, o salário dele, dizem... Algumas pessoas falam que gira em torno de R$600 mil por mês. Caramba. Entre 500 e 600. É um jogador extremamente caro para a necessidade do Corinthians hoje. Eu acho que com essa grana que o Sheik ganha, eu acho que não valeria a pena, talvez, fazer uma ampliação de vínculo com ele. O Sheik é um jogador que foi extremamente vitorioso em 2012, o cara praticamente levou o Corinthians nas costas na conquista da Libertadores, mas eu acho que, sinceramente, renovar um contrato do Sheik hoje É mau negócio. Mas por seis meses, não, mas tá o bom? Sheik, ele tem contrato até o meio do ano que vem só. Então, mas ele não é um jogador que vai ser utilizado. Acho que não, é um jogador que já vai estar com a cabeça Corinthians, longe, né, Corinthians não tem, Corinthians vai ter um ano dificílimo pela frente de grana. Não tem. Tá pagando, mas, cara. Já tá pagando, já tá lá. Né? Sheik, pode vir. Sheik é um jogador que decide. Sheik decidiu, é jogador... né? Decide. Decidiu. É, passado. Parou de decidir quando todo mundo parou também. Não é o problema do Corinthians, não é o Sheik. E aquele cara, será que vai se matar? Não, o cara tava pensando ali. O problema do Corinthians não é o Sheik. Não é o Sheik. É a falta de dinheiro. Ah, e outra, quando o Mano Menezes estava reformulando o time inteiro do Corinthians tá mal. Não é o problema. Uma coisa é o time inteiro tá bem e o Sheik tá mal. Agora não. Não, mas não é isso, Benja. Então... Tanto é que eu sou contrário à volta. É, não, inclusive, é volta, de jogadores. Ele foi embora. Não, ele foi, tava no Botafogo. Tá emprestado. Sim. Mas ele tá voltando agora pro Corinthians. E eu sou contra essa volta desses jogadores. Porque o jogador, quando ele sai, ele não volta tão motivado quando ele chegou. Então é complicado. E é, se ele por exemplo, provar alguma coisa, mano? Não, mas não tem mais o que provar. O Sheik já é milionário. O Sheik é vitorioso. Não, o Sheik mas não tem sentido mais o que assim, provar. Ah, vocês mandaram eu ir embora, eu vou mostrar que eu... Usa, não, mas o... É não, você não tá entendendo, Beija. Assim, então o Kaká não joga, o Pato não joga. Beija, é a mesma coisa. Se você fizer um comparativo da primeira passagem do Kaká no São Paulo e a segunda... O Kaká não sai na foto, cara. Pô, não sai na foto. Uma coisa é um moleque que apareceu. Não, mas você não tá entendendo. Veja, o jogador quando ele retorna... Muito não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Quem tá jogando muito no São Paulo aí, que decide jogos aí, é o Ganso. Não, também não. É o Ganso. O Kaká, ele tá muito abaixo do que ele já jogou em 2001. O Kaká deu uma coisa pro São Paulo que muita gente não pensa nisso, mas eu acho que o Kaká... O troféu de melhor do mundo. Ah, não, você ficou na igreja. Motivou a molecada que tá jogando lá, ver um cara correndo. Não é isso, é outra história. A importância dele é um outro contexto. Eu tô falando da parte técnica dentro de campo. Tudo bem. É, com relação ao Sheik, eu gosto de ter aquela imagem do jogador vencedor, cara. Sabe, o jogador, aquele cara que chegou, honrou a camisa, o Sheik correndo ali no Pacaembu contra o Boca lá em cima do... Do Schiavi lá, aquele terceiro, não o era segundo Schiavi, gol. Porra nenhuma, os caras nem jogavam no Boca, seu irmão. O Caruso, seu. É o mesmo lixo, é o mesmo lixo. Respeita aí quem tá certo, é a mesma porcaria. O Ibarra jogava lá? O Ibarra jogava, não, também não jogava. Saiu. É outra daqui a pouco porcaria. Você que jogava porra, o. É esse monte de porcaria aí, velho. O negócio é o seguinte: com relação ao Sheik, eu gosto de ter a imagem daquele cara vencedor ali. O cara levantando a taça da Libertadores. Mas a idade passa pra todo mundo, o Sheik, hein, campeão mundial. É. Mas não é só a idade, o jogador na época tinha 30 anos, hoje tem 34. Em determinado momento, o jogador, ele conquista aquilo que ele tinha pra conquistar e depois ele precisa sair, porque ele completou um ciclo. Não adianta o jogador falar, vou me perpetuar no clube. A menos que ele fique lá durante muito tempo, como o Rogério ficou, como o Marcos ficou, porque ele não perde aquilo. Ele agora, quando o cara sai... Eu acho importante, Portuga. Jogo de Libertador, bicho pegando, Portuga, você precisa de um atacante, ele pode entrar. Eu vou falar porquê não. Mas não vai topar ficar o Sheik é um jogador extremamente caro, gente. O Sheik é um jogador extremamente caro. E pela bola que ele joga, eu acho que ele tem potencial pra ser titular, talvez, em qualquer clube brasileiro. Você colocar um jogador como Emerson Sheik no banco, primeiro, é ruim pelo fato de você estar lesando financeiramente seu clube com um jogador caro do jeito que ele é no banco, o Sheik. E quando você pega... E segundo, que você vai estar colocando um jogador que tem uma qualidade para ser titular em qualquer clube brasileiro no banco. Eu prefiro pagar pro cara estar no banco do time do que pagar pro cara jogar em outro. Então, mas aí o Corinthians tentou amortizar o prejuízo. Sabia que o cara não ia jogar. Mas com relação ao Sheik, essa é a minha opinião. Sim, claro. Com relação ao Paulinho, eu volto a falar também. É um jogador aí que marcou a história no Corinthians. É um jogador aí que fez de tudo pra poder sair. O jogador é complicado, mesmo. É complicado. O cara faz de tudo. O cara faz o diabo pra poder sair. Tanto é que o Paulinho, eu falei aqui, ele vai fazer uma grande M na carreira dele. Põe o dinheiro no mas bolo. É que tá, Benja. O Paulinho, pelo futebol que ele tava apresentando, volante titular da seleção brasileira, ele poderia jogar num time melhor do que o Tottenham. Não tinha propósito, se tivesse então, ele. Mas é que tá, segura um pouco, dá, segura um pouco. Dá, o trem ué, passa. Mas é que tá. O Ralf, o Schiavi jogou a finalzinha, viu? Eu lembrei agora que ele errou o passe. É, eu acho que foi ele. Foi ele que entregou o jogo mesmo, você tem razão. Conheço muito de futebol, é verdade. Fala, realiza. Vai. Não, mas é que tá, Benja. O Paulinho, eu acho que ele acabou se precipitando, com todo respeito ao Tottenham aí, que é um time do futebol inglês, é tradicional, mas é uma porcaria. Porque o Paulinho, pela bola que ele jogava, ele poderia jogar facilmente no Manchester, poderia jogar no Chelsea, poderia jogar no City. Imagina, Paulinho e Yaya Touré. É que ele ganha, vai, né? Tá duro. Mas isso em 2012, hoje ele não joga no Liga. Não, aí tá. Então o Paulinho, eu sou contra a volta dele, Benja, por causa disso. O Paulinho quer voltar porque parece que a mulher dele tá grávida, o Paulinho não vive um bom momento na Inglaterra. Nasceu na Inglaterra. Mas é complicado, velho. Eu não gostaria, não. Eu traria Sheik de volta... Eu traria o Christian de volta e eu traria o Paulinho de volta. É que você não, é saudosista? Não sou saudosista. O Sócrates, o Casagrande. O Sócrates não dá, animal. Oh, eu vou falar um negócio pra você. Falar com o Chico. Mano. Não tem. Isso também não dá. Eu vou falar um negócio pra você. Não tem jogador. Chico. Não tem jogador no mercado. Não tem. Não tem. pode ver. Faz uma lista aí de quem trazer. Não tem. Pelo menos você traz uns caras aí que lá jogaram bola, que já conhece a casa. E o Corinthians não tem dinheiro. Pô, cara, eu traria. Ó, o Christian, por exemplo. O Paulinho viria por empréstimo, ele não é comprar. Então, vem por empréstimo. Pra pagar salário, o Corinthians tem. O Corinthians não vai ter pra comprar jogador. Sim. O Christian tá sem contrato. O Christian já tá liberado. Ele rescindiu com o Fenerbahçe. O Flamengo também quer, o Corinthians quer. Então já não é jogador, você vai ter que acertar uma luva lá pro cara. E o Sheik já é do Corinthians. E são três jogadores que, pelo menos em termos de bola, nunca deixaram dúvida nenhuma. Ah, mas... Pode vir, Sheik, Paulinho e Christian, pode vir. Não, eu respeito a sua opinião e acho que você tem até lógica nisso. Vou lá buscar ainda os caras se precisar no aeroporto. Mas eu acho que esses jogadores aí, ó, por exemplo, o Christian, o Paulinho, que também... O Christian marcou muita história ali, principalmente jogando do lado ali. Você gostaria de ver o Paulinho no Palmeiras? Olha, Benja, se você pensar pelo lado torcedor, não. Pelo lado torcedor, não. Porém, eu prefiro ver o Paulinho talvez jogando num rival do que o Paulinho se arrastando em campo jogando com a camisa do Corinthians. Porque é a mesma coisa, Domênico. Aquele lance que eu sempre comparo aqui, mas é verdade. Eu tenho 100% de razão nisso daí. Ah, pronto. Poucas coisas na minha vida eu não tenho 100% de razão. É verdade. Cheira pouco. Ó, você tem aquela namoradinha, aquela mina bonitinha da escola, da oitava série. Aí ela engorda. Tudo em cima, tá certo? Aquela mina top. Certo. Aí você passa lá, você tá mudado do teu bairro, aí você fala, putz, mudei do meu bairro. No dia da eleição. Sabe, é 20 anos sem ver a mina. Aquela bonitinha, tudo em cima, empinadinha, você fala, pô, 20 anos sem ver aquela menina. Às vezes quando você lembra dela, você fala, esperando. Pô, dei um peguinha com ela, aquele negocinho legal, mal aqui, mal ali. No dia da eleição, Domingo, você não transferiu o seu título, aí você vai pra escola votar. Eis que você encontra a menina, você fala, não. É uma carreta sem placa, Domênico. Ela parece um pula-pula de parque, velho. Ela vindo na sua direção, agora, assim, parecendo Godzilla, velho. Não dá, velho, não dá. Então eu prefiro ter aquela imagem, sabe, daquela menininha da oitava série e aquele jogador campeão, velho, aquele jogador vitorioso, do que ver, por exemplo, o cara se arrastar em campo. É doído, Domênico, é doído. Tamo mago, Domênico, mano. Tá falando. Põe o da, põe da portuguesa. Tem um assunto bobagem, muito importante pra falar agora. Como que é? Só faz tempo que eu não ouço essa vinheta. Como que é? Põe qual? Da portuguesa? Ah, eu quero lembrar. Here comes the portuguesa! Caraca, tem ainda isso? Essa aí tem. Ô, Portuga. Tá no arquivo, isso né? É algo sensacional. Ô, Portuga. Olha, o Brasil fez o quarto gol contra o Neymar, hein? Eu vou perguntar o nome de três cidadões aqui. Boa. Cidadões. Cidadões. Boa, ó. Manuel da Lupa. Manuel da Lupa, meu amigo. Valdir Rocha. Valdir Rocha. Roberto dos Santos. Roberto Santos, olha, meu amigo. Olha só. A MP, Ministério Público, diz que esse ex-presidente, esses dois que trabalham na diretoria, certo, né, podem ter cometido um erro premeditado que levou o time ao rebaixamento. Ah. Ou seja, tudo que comentamos aqui no começo do ano... Final do ano. No começo do ano, tá vindo à tona, hein, rapaz? Que coisa, hein? E agora, Portugal? Como é que faz a portuguesa na Série C? Olha, Chovendo, primeiramente eu vou dizer o seguinte, ano passado... Quando eu falei aqui, disseram que eu tava maluco. Que e o Mano foi os primeiros a falar. Mano também falou aqui. Falaram que precisava ser internado, que o futebol é lindo, que tem Wonder. O futebol não é um mundo de Wonderful World ou um mundo de Big Bob, mano, como diria Domênico Gato. Agora, fora tudo isso, cara, que é o. Pra mim, não estão contando novidade nenhuma, que houve talvez o maior escândalo de corrupção do futebol brasileiro, dentro da Portuguesa de Desportos. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dar um conselho para os caras que estão na Portuguesa de Esportes, para o senhor Elidio Lico. Tem um monte de outras coisinhas também acontecendo na Portuguesa. Jogador aí, pai de jogador, dando dinheiro para diretor de futebol para jogar. Aí ameaça jornalista. Aí o outro pega o dinheiro que era da Federação. Isso vai estourar semana que vem, hein? Mas já estou falando agora. Pegou o dinheiro da cota da Série B e depositou na conta. Não depositou dinheiro na conta da Portuguesa, porque a conta da Portuguesa está comprometida. O cara depositou o dinheiro na conta dele, presidente. Quem? Presidente da Portuguesa. O dinheiro da cota da televisão, da Série B, ele depositou o dinheiro na conta dele. E não pagou as contas. Então onde está o dinheiro, como diria Gal Costa? Agora é o seguinte, vou dar um conselho para vocês. Fecha. Se a Portuguesa continuar com as atividades desportivas dela, qualquer jogo que ela fizer, cara, daqui a 50 anos... Vamos falar. Se ela perder um título ou ganhar, vão olhar e falar, nossa, mas será que teve maracutaia? Toda vez vai ser a mesma pergunta. Porque como o seguinte. Fluminense. Porque o seguinte, é igual. Só vou falar uma coisa. A única pessoa que. A única coisa, ao meu ver, que nasceu do Espírito Santo, vocês já sabem quem foi, né? Então, pra ver um corrupto, tem que ver o corruptor. Ah, isso é verdade. Eu não Flamengo tenho motivos. Flamengo e Fluminense falaram que não pagaram. Não, mas a gente vai ligar até o final. Eu não, só que vou, existe. Primeira só coisa, eu não vou poder acusar ninguém, não, meu. Porque primeiro, não, na minha opinião, ninguém tem prova. Ninguém tem prova. Vou dar minha opinião. Isso não vai dar em nada. Lógico. Tá? Não vai dar em nada. Quando souberem o tamanho da coisa, não vai dar em nada. Outra coisa, eu não quando tô aqui pra defender. Não tô aqui pra defender Portuguesa Esportes. Aliás, eu acho que a Portuguesa, os primeiros caras que devem ser punidos severamente são os diretores da Portuguesa que estão envolvidos. Ô, seu Bostinha, tá te chamando aqui. Que são envolvidos. Isso. Deu o Bostinha do Mano. Eu também. Daqui a pouco eu sou outro Bostinha que vou lá. Só tô terminando não, aqui. Eu sou... É o seguinte. É tudo Bostinha, tudo Bostinha. É o seguinte. É, são... Ah, então somos tá todos bostas. Então mas falar em bosta, não, eu vou falar desses outros bostas. Já que falou, é o seguinte, esses caras. Tudo bosta. Esse, vou falar o seguinte, Domênio, só pra arrematar esse assunto. Arremate. Tem que ser o seguinte: quem foi o corruptor tem que estar preso. Só que quem pagou o dinheiro tem que estar na mesma cela. Tem que ser igual. Eu acho que agora. Não, falando. Depois eu volto. Não, mas vou discorrer agora pra terminar. Isso. É, que a gente falou tanto é o seguinte: eu falei no final do ano disso. Tem que falar sim. O negócio é sério, é feio. E infelizmente. E até pro futebol brasileiro. O né? maior escândalo da história. Pior que 2005. Só que a minha opinião é. Não vai dar nada. E porque ninguém vai assumir, porque ninguém vai descobrir quem foi que pagou. Um cachorro muito grande. E a Portuguesa tem que fechar as portas do futebol. Não tem credibilidade. Se perder de 5 a 0 ganhar de 6, todo mundo vai olhar e falar, oh, mas será que... Então, cara, credibilidade é uma coisa que você, quando perde, nunca mais se encontra. Eu, como falei aqui, tinha amigos na diretoria anterior. São meus amigos, eu não tenho nada contra que prove nada contra eles. Só que o seguinte, parceiro, teve corrupção. E eu corto o laço com tudo que tem corrupção. Não gosto. Não é a minha. E tá certo? E acho que o meu time, a Portuguesa Esporte, tem que fechar, porque nunca mais vai ter credibilidade pra disputar nem torneio de várzea. Vai vender o terreno? Com relação a esse assunto. Não pode passar batido, né? Tem que fazer uma limpa, não né? Não pode passar batido. Até pra moralizar a história. É uma opinião que o Portuga tem que acha que não vai acontecer nada. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa sim. Não pode passar né? desapercebido. E outra coisa, toda aquela dó que eu tinha da Portuguesa, vou dizer pra vocês, foi por água abaixo. Lógico. Não, fez a Portuguesa por merecer. A Portuguesa não tem culpa. Mas a instituição não tem culpa. Amanhã vem um cara... E faz uma sacanagem dessa no Palmeiras, a culpa o Palmeiras vai pagar. Vai ter o Palmeiras, que pagar. Mas o Palmeiras não tem culpa. Eu tenho dó da Portuguesa, sim. Mas os caras que dirigem... Eu tenho dó da Portuguesa. Não, o que eu quero dizer da dó que a gente sentia com relação... Eu tô com mais dó ainda agora. Você não tá entendendo. A dó que eu... Com relação, era com relação a terem feito o que fizeram com a Portuguesa. Que eu achava que era uma baita sacanagem que fizeram com a Portuguesa. Analisando a coisa, quem fez foi o próprio cara que estava dentro da Portuguesa. Não, mas só um minuto. Mas você vai ter dó desse cara? Tem três. Que trabalha lá dentro? Tem três envolvidos nessa história. E disseram que varia de 4 a 20 milhões. Eles estão verificando de dinheiro. 4 a 20 milhões, hein? Milhões. Tem três envolvidos nessa história. Quem subornou. O corrupto. O quem foi subornado e a vítima. Quem mais se ferrou foi a vítima. A Portuguesa não tem culpa mas nenhuma. Mas tem que pegar quem é que deu o dinheiro. Então, por isso que eu tô falando. Só que quem se ferrou nessa história toda foi a vítima. Só a Portuguesa. Então, por isso que eu tenho... Agora, eu tenho... Então, Benjamin. Eu tenho muito mais dó da Portuguesa. Sim. E outra. Você vai perguntar pro seu Everton também? Porque que ele falou que ele não sabe. Pô, mas jogador não sabe? Mandaram ele entrar. Aí depois ele sumiu. E cadê o cara que faz... E cadê o cara? Que todo, mas o jogador não tem que saber. Tem que saber sim, lógico. O jogador tá lá pra jogar. Se o cara chega e fala, não, você tá autorizado, não, mas pode jogador entrar. Não pode ser alienado. O André Santos, gente, vocês estão esquecendo. Final do ano passado. Mas o jogador vai ficar sabendo de então tudo. Então eu te falo, final do ano passado, o André Santos... Se nem Santos, a CBF sabe. Sabe sim. Final do ano passado... Então tem que avisar os clubes. Final do ano passado, o André Santos, jogador do Flamengo, jogou um jogo que ele não podia. Aí ele deu uma entrevista, pô, saiu em qualquer lugar. Deve estar no YouTube, na TV PUC. Tudo bem. No jogo beneficente, aí não sei aonde. E ele falou, olha, que eu saiba, eu não podia jogar. Falaram que eu podia. Então o jogador sabe sim. E precisa pegar o cara da súmula, porque nos clubes tem o cara que todo jogo, ele vem com as fichas, né? Ué, como é que o cara que faz as fichas lá, põe o Everton Ribeiro também? Então, tem um monte de gente que foi comprado, e precisa perguntar pro cara, foi assim, quem que mandou você falar que o cara tinha condição de jogo? Então, Recebeu agora, grana. A da Portuguesa tem o dó pra caralho, muito mais ainda. Recebeu grana, né? É, mas isso, os caras venderam o clube. Muita isso, gente venderam mas o clube. Isso vai longe, venderam né? O clube, venderam a divisão venderam, do clube. Venderam pro... isso vai longe. Tem o departamento jurídico, que tem que ter conhecimento, tem o presidente. Mas é, tem que ter RG, mas é isso né? Que eu não tô entendendo até agora. Por que, que não, já não descobriu já? Porque assim, se você descobriu o cara que recebeu a grana, fica mais fácil descobrir quem é que pagou. Não, alguém te deu dinheiro. Não, quem foi o cara que deu dinheiro, já, pô? Já foram, não falou, não, até agora não fala. Investigando. Domênico, tem que saber. Já sabe. É que você, diz agora, quando for pra mídia, você tem que ir com o nome. É, aí você tem e quando você for, que as provas, e né? Quando você for com o nome, você já tem que chegar com a prova. Que é claro que o cara vai espernear. Se defender. Né? O cara, eu? Você tá louco? O cara, não sei quem do Flamengo já se falou que não sabe de porra nenhuma. É pedra no formigueiro, Domingo. Mas alguém sabe. É pedra no formigueiro. Alguém pagou, porque sabia que lá na frente, se eu precisar, seria beneficiado com isso. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. É só puxar a rede. Sabe quando você joga a rede? Aí vem um de peixe. É, aí você joga a rede. E nessa rede tem peixe. O guindaste tá puxando. Agora, vocês acreditam que não vai acontecer nada? Acredito. Não. Eu acho que vai acontecer sim. Acho que vai acontecer sim. Acho que vai sim, RG. Eu vou te falar, nós estamos diante aí do maior escândalo. Você não acredita, RG? Estamos aí. Um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. O maior escândalo da história do futebol brasileiro. O maior. Nunca teve nada igual. Acho que como não? Como não? Alguém comprar... Mas, a gente vai envolvido Flamengo e Fluminense. Você acha que vai ter? 2005. O cara, o juiz, 11 jogos. Mas muito pior. Isso também é ruim. Muito pior. Não acho tão grave quanto... É compra de resultado. É compra de coisa. Isso é muito pior, gente. É tão grave quanto... Não sei se é pior não, viu, Beramini? Não sei se é pior não. Ali é um árbitro. Ali é um árbitro. É um cara sozinho, uma instituição. Alguém foi lá. Comprou. Um outro clube, gente, um outro clube pra sabotar um. Isso não existe, gente. Alguém ou alguns, né? A gente não sabe se isso não existe. Alguém ou alguns. Mas você acha que realmente o que tiver envolvido Flamengo e Fluminense? Isso aí não pode ser tratado como uma coisa mais normal do mundo. Não, mas você não é acha normal. Real... Assim, não sei, talvez não seja a maior, o maior escândalo, mas está entre os maiores escândalos do futebol brasileiro. Para pensar. Você acha que um árbitro fez aquilo sozinho? Para. Não, ali não. Para. Ali tinha gente também. Então. Para. Então. O bode foi posto lá na sala. E vocês acham que se estiver envolvido Flamengo e Fluminense vai acontecer alguma coisa? Tem que acontecer. Se for provado, eu não tô acusando o Flamengo e o Fluminense. Não, também não, mas é. Se for provado que eles têm algo a ver, o que acontece? Mota, alguém levou a grana, não levou? Quem beneficiou quem? Então vamos lá. A grana não caiu do céu. Isso beneficiou quem? Um exemplo aqui. Exemplo, hein? Porque não sabe quem é. Mas vamos supor que. Alguém dentro do Flamengo e alguém dentro do Fluminense falou assim, bora, tamo pra cair, tá feia a coisa, vamos pagar. Pagaram. Eles descobrem que são duas pessoas, um no Flamengo e um no Fluminense. O que acontece? Foi um... O Flamengo vai cumprir alguma punição por isso? Não. Eu vou dizer pra você, eu apostaria assim, um torcedor do Flamengo e um torcedor do Fluminense pagaram lá, entendeu? Aí mete uma laranjão e vai. Mas é só ver de onde veio o dinheiro, né? Precisa ver, né? Tem que seguir o caminho do dinheiro. Bota, é Brasil, mano. Mas eu tô falando o quê? Bom, mas... O que aconteceu? O que aconteceu na Copa do Mundo aqui? Vai, o que aconteceu? E aí? Os ingressos, aquela máfia toda, aquela transação toda. Não aconteceu porra nenhuma. Isso aí tá em investigação ainda, tá louco? Isso vai até quando? Não sei, mano. Mas ele tem razão. Todo mundo aí. Mas eu falei isso, eu tô defendendo. Eu tô falando que não vai acontecer nada. Mas eu falei meu errado. Quando eu falei aqui, uns 6, 7 meses antes, falei, Ricardo Teixeira não vai ser o presidente da CBF na Copa. Você falou o seguinte, imagina, balela. Como eu falei pra você também, que a Copa não vai ser no Catar. Aí, você leu ontem que o Blatter falou que vai? Vamos ver. Calma. Você falou isso. O que vai acontecer? O Ricardo Teixeira também falou que eu tava louco. Esse vai passar... Não falei que você tava louco. Vamos lá. Esse lance passa desapercebido? Passa batido? Não. Tomara. O que eu falei é o que o senhor não consegue provar até hoje nem justificar. Por que ele não foi pra cadeia? É isso. Agora, bom, que o cara vai ser tirado do... Quando eu falei aqui, eu não falei... Ah, é fácil. Você falou que... Vamos ver. Não, eu sempre cobrei responsabilidade de cadeia. É isso que eu cobro. Cadeia, isso é outra história, cara. Então, agora, tirar o cara e deixar ele numa boa... Não sou do Ministério Público. Isso é legal. Essa semana o Guto Ferreira tinha falou que achava absurdo, que não tinha engolido até hoje essa história do Everton. O Guto Ferreira falou. Ele falou que ele não consegue dormir, que ele não engoliu até hoje essa história, né? Porque o pessoal foi... Esse foi vendido. É, esse acho que está envolvido. Foi. Bom, esse olha só, nós estamos recebendo aqui o Estranho no Ninho de hoje. Hoje tem Estranho no Ninho. São Paulino, hein? O Luiz Henrique Melo tem 45 anos, é empresário. Lá do Real Parque, torce pro São Paulo. E aí, ô Luiz, tudo bem com você? Tranquilo? É cheiroso. Antes de mais nada, meu caro Romero, eu gostaria de cumprimentar a dona Marta pela carta corajosa que ela entregou ontem. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Dona Marta foi extremamente corajosa. É verdade. E aí, Luiz, tudo bem? Tranquilo? Beleza, e você? Beleza, tranquilo. Feliz por estar aqui. Tá feliz? Tá feliz. Muito feliz. Legal. E tá do meu lado. Fica à vontade aí, pode conversar com a gente à vontade. E eu já vou te perguntar, você acha que vai acontecer alguma coisa nesse caso que você está ouvindo aqui, da portuguesa? Eu acho que vai dar pizza, meu. De novo? Eu acho. Pô, não é infelizmente... possível, velho. É, não é possível, tudo no Brasil é possível. Futebol. Não, mas não é possível. Só dá pizza nesse troço aqui, velho. Agora não é mais pizza, viu? Agora é livro. Eu tô me desiludindo, porque eu imaginava que o Mota não fosse aquilo e, puta, realmente, infelizmente ele é. Você não viu nada ainda. Ele é, mas é verdade fazer o quê? Infelizmente. Então, a vida tem sido uma desilusão com o futebol. É porque ele ficou sabendo. Como diria Rich, que tem uma regra. Como eu diria Rich, a vida tem dessas coisas. Viu, Dodô? Que ele ficou sabendo de uma regra, é o seguinte: todo estranho no ninho que senta aqui, eu tenho autorização para passar a mão acariciar. É, pior eu que tenho é. Tudo, pior eu tenho que submeter a isso. E ele falou que tudo bem. Agora ele tá falando, falou. O cara tá louco aqui, meu. Falou? O cara tá completamente. Chudo, hein? Pelo amor de Deus. Você faz glúteos? Ai, você é corintiano, meu Deus, cara. Você faz glúteos? Você faz glúteos ou não? Ai, meu amor. Tá vendo lá? Tá se soltando. Luiz, fica à vontade. Tá certo, fica à vontade pra gente conversar sobre futebol. E é o seguinte, vamos partir agora para as primeiras ligações de hoje no Estádio 97, em nome de Peugeot. Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa 0%. Liga agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, hein? E eu ouvi falando, alguém falou de Outback, eu ouvi aqui. Outback, vocês falaram de Outback? Sim. Eu ouvi de Outback. Olha, a gente quer saber como é que tá o elenco do seu time, hein? E aí, como é que tá o elenco aí? De primeira? Tá meia coisa, viu? De primeira aí, não? Tá, primeiro. E aí, estranhão, como é que tá o elenco do teu time aí? Tá bom. Vai dar show de bola hoje. É, tem reserva bom no teu time, não? Tem. Opa. E o reserva aí do seu time, que você que tá no teu carro ouvindo ali, como é que é? Conhece o nome dos caras dos reserva aí? Pois é. No almoço do Outback, o elenco é de seleção, hein? Tem Caesar Salad, El Ranchito Salad, Chicken on the Barbie, tem Junior Ribs, tem Chicken Pasta Primavera, tem o Fish on the Day, tem o cheesecake dos caras, é uma coisa impressionante, e tem muito mais, viu? É time prontinho pra entrar em campo do Outback. É só você chamar a galera e curtir, viu? Mas explore o seu momento Outback. Vamos partir para as primeiras ligações de hoje, 3284-7097. Lembrando, quem ligar pra cá dizendo HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano. E tem torcida Peugeot Estádio 97 pro São Paulo, hein? Tricolor! São Paulinos, apenas pro São Paulinos. É clássico, São Paulo e Palmeiras, né? E vou avisar pro torcedor, liga, ganha sua vaga, porque é o seguinte, tá acabando... Já? Tá acabando os ingressos? Jogos... Tá acabando os jogos com mito. Esse que tá acabando. Então, é as últimas oportunidades. Vá ao estádio, aproveite. Eu acho, tenho quase certeza que o mito não... continuando aqui. Bom, só para ratificar, né, também, tem tanta justiça no futebol, se prega, tá aí, né? Aquele que nunca deveria ter voltado, voltou. Nos braços do povo. Meu Deus do céu. Miranda. Voltou. Que vamos lá. Que coisa, hein? 3284-7097. Fiquei chocado com essa notícia. O Asdrubal tocou, tem ouvinte pra participar. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Evandro. Oi, Evandro, tudo bom, meu? Tudo bem. Evandro do que, seu nome completo? Evandro Carneiro Silva. E quantos anos, Evandro? 4.7. RG 4.7 hoje, é legal? Isso me lembra aquela música. Uma música? Que fez música, muito sucesso. Qual música que você tá lembrando? Então, eu vou cantar um pedacinho, porque, porque eu não lembro o nome do cantor, do autor lá. Tá, como é que é? Lembramos, fala assim, e a gente vai, Levandro, e a gente sensacional! Você lembra? Sensacional! Você lembra dessa aí? Lembro, sensacional! Chico Buarque. Triste, hein? Chico Buarque? Acho que é. A gente vai... Ô, Evandro... Oi. E qual que é o, alô? O bairro que você mora? Vamos ver se o Dom Beijo aí acerta aí. Parque IP. Parque o quê? IP. IP. Parque IP. Cara, eu vou te falar, Parque IP não tem um só. Parque IP tem dois ou três. Agora, eu vou te falar, o mais conhecido, o que eu morei mesmo... É, qual é? É ali perto da Raposo Tavares. Puta, show de bola, hein? É nóis. Não tem pra ninguém, eu sou GPS Man. E a Raposo Tavares, que é conhecida como a Estrada dos Motéis. Que beleza, hein? Qual, é qual estrada tem mais motéis, velho? A Raposo ou a Fernão Dias? A Fernão Dias ali no comecinho também tem bastante. Agora eu vou te falar. Mais, vou te tem, falar. O cara, Raposo o cara, tem mais. O cara que sai aqui, ó, do centro, por exemplo. O cara que sai aqui, ó, dos Jardins. Sim. Vai pegar 4h30 da tarde, 5 horas, um motelzinho na Fernão Dias. Tá, o cara tem que estar com um tesão muito louco, nossa, velho. Não, e tem que ter uma desculpa muito boa pra chegar em casa. Se ele chegar lá, às 8 da noite, ainda tiver no pique, velho. Mas cara, caminho pro cara, pô. Fale com o seu médico. Às vezes o cara mora ali na região ali do Jaçanã. Então, se o cara tá lá do lado, aí é uma coisa. O cara tem que sair daqui pra ir até Fernão Dias, 5 horas da tarde. O cara vai falar pra mina, ô, vamos pegar um happy hour na Fernão Dias. Você vai estranhar. É mais fácil ela ir pro Congonhas. Ir pra Congonhas, pegar uma ponte aérea, ir lá no Vips. Eita! E voltar, ô, mano, no Jardim Brasil é do lado, só peguei, caí pro lado já. Peguei o maior trauma de motel. Peguei o maior trauma de motel na Raposo, Motinha. Na... Por quê? Hã? Por quê? Eu tava no conta motel, sua história. Eu tava no motel lá na Raposo e o motel ele fica desnivelado. É, né? Certo, certo. A, rua, a estrada. Fica mais baixo, é, né? É, mais alto. Aí tô saindo de manhã, adivinha? Por quê? Não podia sair, velho. Por quê? Tinha um caminhão pipa tombado na porta. Mentira. Do... Nossa. E pra explicar? E pra explicar? Não explica, aí, né? Aí, errou. O estranho nisso também gosta. Espera o engolir nas provas. Você sabe, sabe quem pegou um trauma de motel? O bar. Ele foi com uma daquelas gordinhas que ele gostava? Aí a moça tava com fome e pediu um parmegiana. E aí? Aí tinha uma cama giratória, rapaz. Cama giratória. A mulher regurgitou tudo, rapaz. Aquele girar. Foi batatinha pro lado, queijo pro outro, molho. Foi tudo, viu? Engoliram as provas? Vergonha, engoliram as provas. Verdade. Meu Deus. Esse filme é perigoso. Oi, Evandro. Oi. E o time? Corintiano. Boa, Coringão, mano. Coringão. O Corinthians. Sim. Peraí, tio o quê? Tipo teu time se não ganhar hoje, patrão. Ah, meu tipo time teu tá time. Lá em segundo. Ué, o tá lá, tá, mas não quer dizer que vai permanecer. Coisa. Então fica na sua aí. O meu time hoje tá classificado pra Libertadores, mané. Ah, tá bom. Lógico fica que tá. Mota, tem dinheiro. Meu time é o quinto, mané. Mota, não tá no G4. É, Mota, é o quinto. Tá no G4. Hoje é G5 o nosso cego. G4. Hoje é G5. Tem, é, inclusive a CBF, ela divulgou lá qual que é o método aí pra quinta vaga. O Brasil, ele tem 5 vagas na Libertadores. São, teoricamente, 4 do Campeonato Brasileiro, mais uma da Copa do Brasil. Se um time brasileiro, no caso aí o São Paulo, que é o time com possibilidade de título na Sul-Americana, vence a competição e não está no G4, ele subtrai uma dessas vagas aí. Ou seja, o G4 vira G3 e o São Paulo pega essa vaga da pré-Libertadores. Porém, o São Paulo estando classificado aqui pelo G4 do Campeonato Brasileiro e sendo campeão da Copa Sul-Americana, essa vaga sobraria, tá certo? O Brasil, ele tem direito a 5 vagas. É. O São Paulo, óbvio que se classificar, então, entre aspas, aqui pelo G4 pela Sul-Americana... Mas eles não falaram ainda, mano. Já falou, mano. Já falou, já tem o regulamento aí da CBF lá explicando isso daí. É, o São Paulo, ele automaticamente já vai pra fase de grupos, ele não disputa a pré-Libertadores. No caso, a pré-Libertadores hoje estaria com o Corinthians, que é a quinta vaga do campeonato. Porque o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também estão classificados. Eu acho, ao meu ver, que o torcedor do Corinthians, ele deve torcer na final da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Não, mas existia, Portuga, existia essa chance. Aí o pessoal comentou, falou, porque caso o Cruzeiro seja campeão, a vaga vai diretamente aí pro vice-campeão da competição. Não, não é então, isso. Por isso a mesmo. CBF desmentiu. A CBF falou que a vaga, o critério de classificação para Libertadores é o Campeonato Brasileiro e não a Copa do Brasil. Por isso que eu acho, reforço a opinião que o torcedor do Corinthians deve torcer pelo Cruzeiro. Por quê? Porque se o Atlético Mineiro sair campeão da Copa do Brasil, já tem sua vaga garantida, e ele deve meio que largar de mão ali o Campeonato Brasileiro. Ele fez a missão dele. E aí ele deve cair fora desse G4. Ele não deve permanecer no G4. Porque pro Atlético... Mas o que muda pro Corinthians? Não, mas é que tá. O Corinthians... Menos um lutando. Menos um lutando. O Cruzeiro, ele já é campeão. A vaga vai sobrar. Vai ficar G5. O Atlético Mineiro, ele pode se retirar dessa quarta vaga. Pode entrar no lugar dele o Grêmio, o Inter e deixar o Corinthians fora. Imagina, então o Cruzeiro já na vaga é melhor pro Corinthians. Ô, Portuga, o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, ele não é agora, gente. O negócio é o seguinte... É dia 26. Ele vai jogar no dia 26. 26, então. Tá certo? Que é na outra quarta-feira daqui. O primeiro é dia 12. agora do 11, e o outro é só no dia 26. É que o Galo tá no limite, né? O Galo é o quarto do Brasileiro. Portuga, o Campeonato Brasileiro praticamente vai estar se encerrando aqui, velho. É, os dois meio juntos. Vai estar meio se encerrando. Vamos ver, tomara que o Corinthians... Eu acho que uma competição aí não influi na outra, não. A menos que você tome uma trolitada aqui... tomar cuidado. E talvez aí abale o psicológico, mas uma derrota talvez simples aí vai, perca é muito pior de 1-0. Você tem goleada hoje? Não, nem a pau. Inclusive, eu torço hoje, não sei se o amigão aí, nosso amigo ouvinte, vai acompanhar esse jogo. Eu, particularmente, vou, porque vai ser um jogo legal pra caramba. Vou acompanhar com meus amigos. Mas eu torço pra que o Cruzeiro vença o primeiro jogo hoje de 1-0 e o Atlético vença o jogo de volta no Mineirão por 1-0 que o jogo vá pros pênaltis. Eu vou ouvir com meus amigos da 98 lá abaixo, pro Iguinho, Marquinhos Baiano, todo mundo lá em Belo Horizonte, lá dentro do Madeira. Ô, amigão, antes da gente falar do Corinthians aí, você vai acompanhar a final da Copa do Brasil, cara? Cruzeiro e Atlético? Vou acompanhar sim, né? A gente já estamos tão carente de futebol bonito, né? E isso aí tem tudo pra ser um grande jogo, né? Ô, que jogão, cara. Fora o fato de já... Era pra nós estar lá, né, mano? Ah, com certeza, velho. Era Corinthians e Cruzeiro aí na final, cara. Íamos vingar o Santos. Íamos vingar o Santos de novo. Tava precisando de ninguém pra vingar nós. Precisa sim. Precisa assim, que vocês tomaram uma escovada no Cruzeiro. Não cuida da vida de vocês, não, que vocês ficam fora da Libertadores, hein? Ué, igual o Santos, né? Mas não tava tocando flauta. Ah, tá, beleza. Eu não tava dando seta pra esquerda. Mas meu time tem chance de estar lá. O teu não tem mais, então chupa. Tá bom. Se não classificar, o prejuízo é enorme, hein? Ô, amigo, vai tomar a naba, hein, velho. Mas fora o fato de ser uma final de Copa do Brasil e tanto Cruzeiro quanto Atlético terem excelentes times, é legal pra caramba porque é aquele negócio de clássico local, cara. O negócio do clássico local valoriza ainda mais, Benji. Você não vê lá o chumbo trocado que tá lá agora entre o Maluf, o Calil, o Alexandre Matos, velho. Meu Deus, o bicho tá pegando em Minas Gerais, cara. Isso é legal pra caramba. Milho pra todo lado. Amigão, você gostaria de ver o Sheik, o Paulinho e o Christian de volta no que vem ou não? Pô, Benji, eu tava ouvindo vocês aqui no começo, quando você falou, né, a respeito deles. Eu concordo com você, assim, viu? Porque nós estamos muito carentes, principalmente de atacante. Eu acho que, tirando o Guerreiro ali, os outros, realmente, não chega aos pés do Sheik. Em relação ao que o Mano falou de salário, eu concordo que ele é um jogador caro. Mas, pô, o Corinthians acho que já tá pagando 50% do salário do cara aí, né? Então, pra ficar pagando esses lixos como o Luciano. 50 não. Mal. 50 não. O Corinthians paga 100. Não, mas ele paga 100, explica. Porque dá a impressão de que o Corinthians doou o jogador pro Botafogo, né? Não foi isso. Ué, não sei, o Lodeiro. O Lodeiro foi convocado pra seleção uruguaia. Não, mas há quantos meses? Foi convocado agora. Não, ele vai desfalcar o Corinthians porque ele foi convocado pra seleção uruguaia. Mas esse ano já foram quantas convocações? Várias. Ele esteve em todas que o Uruguai chamou. Eu sei, porque no Corinthians ele não jogou. Então, é porque o Corinthians é tão qualificado que o Lodeiro não tem espaço. Ah, é. Até agora, né? Mas é verdade, o Renato Augusto, que o senhor tanto criticou, mas é verdade. O Renato Augusto, que vem sendo criticado pelo Benjamin, é um cara que tem decidido nas últimas partidas. Tá jogando muito o Renato Augusto. Muito. Não é que eu tenho criticado, cara. É que os caras gostam de elogiar jogador que dá 2-3 passos no jogo. Se ele for regular, lógico que vai elogiar. Tem sido. Você elogiou o Jadson? Tem sido. Você tem acompanhado jogos do Corinthians? Muito pouco. Por que muito pouco? Eu já te falei que faz tempo que não dá pra ver jogo do Corinthians, que é muito chato. Aí, ó, foi só você parar de acompanhar que o Corinthians começou a subir na tabela. Então, é verdade. Mantenha-se longe. É verdade, a culpa é minha. Também. Ah, é. É que você coloca um peso no cara, velho. O Renato Augusto vai bater uma falta, o Benjá lá. Vai errar. É verdade. Aí o cara vai e erra. Acho que é por minha causa que o Romero. Quantos gols o Romero fez do Corinthians até agora? Foi convocado pra seleção paraguaia também. A seleção paraguaia não tem ninguém, mano. Pelo amor de Deus. Uma seleção que já teve Arce. Não, já teve, hoje eu tô falando. Já teve. Uma seleção que já teve Roque Santa Cruz. Romerito jogou Romerito. A placa que a diretoria do Corinthians fez pra esse ano ferrou. Por quê? Placa de quê? O Corinthians tinha feito uma placa em comemoração ao Romero. Quando ele fizesse 5 gols, ele ia ganhar uma placa de prata. Mas não vai fazer mais esse ano. Meu Deus, 5? Um atacante no ano? Você tá pedindo demais, velho. Boa noite pra vocês. Boa noite. Tá pegando o pé do Romero. É craque o Romero. Tá pegando o pé do Romero. Pô, o Sheik. Um dia você fez isso com o Everton Ribeiro no Corinthians, ele saiu e tá estourando o Cruzeiro. É verdade que o Everton Ribeiro saiu do Corinthians porque tinha muita mágoa dos comentários do Ben. É? O Ben falou: esse moleque aí chuta de tornozelo, o cara saiu e tá arrebentando no Cruzeiro. E o Jadson tá arrebentando aonde? Vai arrebentar ano que vem. Aonde? O negócio do Jadson é o primeiro semestre. O Jadson vai jogar, mano. Eu não dou mais 2 anos pro Jadson voltar ao Atlético Paranaense. Com a 10, todo mundo batendo palma pra ele. Aonde ele começou? É jogador desse nível, mano. Mas, gente, o futebol é natural que às vezes o jogador ele tenha altos e é natural que às vezes ele tenha baixos. Então o negócio é o seguinte, é saber lidar com essa situação. Quando é o alto, e ter um elenco qualificado. Deixa eu perguntar uma coisa. Vai ter jogador, Jads. Deixa eu perguntar um negócio, desculpa, eu tô chegando um pouco atrasado do programa. Mas eu tô vendo aqui o Estranho no Ninho, tá aqui o Luiz Henrique Melo. É São Paulino? Não tem nada a ver com essa confusão? Sombra, 6-3-3 sem asterisco. 6-3-3. Maior campeão brasileiro. Soberano Planejamento Futebol Clube. Não. Sensacional. Mas a respeito desse assunto aí que eles estão debatendo, cara, assim, como você vê, eu não vou nem falar do Jadson, o Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogador, como diz o Mano, ou é um jogador vende o Benja? Eu acho que sou mais o comentário do Benja aí. Certo. É porque você tá tentando depreciar o produto Renato Augusto. Como assim? Tá tentando depreciar. Você metia pau no Renato Augusto. Tá tentando depreciar o produto. E sobre o Jadson, que foi um jogador pelo qual nós torcemos aí um tempo atrás. Eu dei graças a Deus quando ele foi pro Corinthians e escutar o Mano comentando Magic sobre o Magic Jadson. Foi um dos maiores prazeres. Aliás, eu não falei. Faz tempo, não? Você lembra quando o São Paulo contratou o Jadson? O que eu falei aqui? Desastre. Falei, gente, o Raí não pode entregar a camisa 10 de São Paulo pro Jadson. Não, pelo amor de Deus. Falei, no dia que o São Paulo contratou. Olha, ele é a cara do time que o Mano torce. Aliás, me permita que eu sempre sonhei em vir aqui falar uma coisa. O Mano é o cara mais simpático desse programa aqui, mas eu queria falar uma coisa. Chupa, Mano. Ah, chupa pro inferno. Mano, chupa, isso é clássico. Nenhum estranho no Ninho se realiza se não mandar um chupa, Mano. Não pode passar por aqui, fala que você vai chupar daqui a pouco. É que nem falar que é quando testar o app, tem que falar chupa, Mano. É a mesma coisa que você for pra, pra Disney e não ver o Mickey. Exatamente. Você tem que tratar lá e mandar um chupa, Mano. Ô, Sombra, e outra coisa. Diga. Senta e pedala, Mano. E vai beber água na torneira. É, boa. Fala, já eu vou beber uma água. E levava o Benjamin no cano antigamente. Tinha o complemento, né? Senta e pedala, Mano. Mas, ó, é que vocês pegam muito no pé de determinados jogadores. Ah, tá na cara que seu raciocínio com relação ao Renato Augusto é porque você é São Paulino, etc e tal. Enfim, mas você não falou aqui que ele era de vida. O Renato Augusto, ele é um jogador, Motinha, que ele se machuca demais, isso é verdade. Então, mas hoje ele não tem se machucado e tem sido extremamente fundamental nas vitórias do Corinthians. Que são poucas, né? Não, por isso poderia estar ganhando bem mais. Aí que tá. Ele muitas, é fundamental nas muitas vitórias. Muita só da Portuguesa. Mas, Mané. Mano, se o Corinthians ganhasse pode falar mais, agora, tá disputando o título lá. As vitórias do Corinthians são poucas. Vai ficar, mais. 15 vitórias são poucas, praticamente um turno. Então por que vai ficar fora até da Libertadores? Não vai ficar fora. Não vai ficar fora, bom. Mané. Aliás, Mano, deixa eu... Você aposta, Mano, aí? Deixa eu te fazer uma pergunta pro Mano. O Mano falou agora há pouco, se o São Paulo... Só que essa Sul-Americana tá com cara de Libertadores, porque do outro lado tem River Plate e Boca. Então isso São Paulo vai encaçapar isso. Eu queria saber aonde, o que que o Juvenal Juvêncio vai fazer quando o São Paulo estiver na Libertadores com o Aidar de presidente. Ah, eu tô assistindo a TV. Pra TV? Você não vai mais lá? Você não vai mais lá? Ah, não vou. Às vezes ligo pro Luiz. Às vezes... Pra manter a calma, melhor ficar no São Paulo que não receber no Flamengo. Mas será que seu Juvenal... Ô, Benja, você que é um cara que entende muito dos bastidores de São Paulo, se o JJ vai num jogo de São Paulo, será que deixa ele ficar no camarote não, da presidência? Hoje? É. Acho que não. Não? Paga ingresso e vai lá no povão. Mas se eu conheço o Juvenal, ele não iria. Não iria. Não iria. Muito não iria. Mas ó, com relação a isso que vocês falaram aí da Sul-Americana, hoje tem aí Nacional, São Paulo, Boca e River. Tá melhor mesmo do que foi a semifinal da Libertadores, que tinha Defensor, Nacional, São Lourenço. Em termos de tradição, sim. Uma porcaria. Mas, ó, amigão... Depois que a gente começa a jogar e ganhar, todo mundo quer. Ó, amigão, e com relação ao Coringão aí, o comando do Corinthians pro ano que vem. Se você fosse aí o Gobi, você traria quem pra dirigir o Corinthians ano que vem? Cara, eu vou falar uma coisa aí que talvez você não vai concordar, mano. Na verdade, eu não queria essa gauchada mais no Corinthians, não, viu? Quem que você traria? O Tite fez um bom trabalho, mas se a gente puxar do ano passado, sabe, principalmente no segundo semestre, o Tite foi horrível. Entendeu? A saída do Pato, eu acho que ele teve culpa. Depois veio o Mano, continuou a mesma coisa, sabe? Tudo bem que o Pato não jogou bem, não, mas porra, mas eu acho que fizeram cachorrada com o cara lá, entendeu? E eu preferi cachorrada, mano? Cachorrada fez ele ao bater aquele pênalti ridículo contra o Grêmio. Irmão, quem já jogou bola? Ele quis fazer... Não, peraí. Isso foi uma cachorrada. Não, peraí. O cara tem razão. O mano tem razão. Sabe por quê também? Quem já jogou bola, nem que for na várzea, não tinha clima mais pro cara no vestiário. O resto de quem jogou aquele jogo, quem correu 120, não sei se foi 120 minutos, porque não teve prorrogação, mas correu 180 minutos, porque são dois jogos, bateu o pênalti, colocou o pé pra dividir. O cara vai e bate um pênalti daquele jeito, naquela circunstância, não tinha mais clima pro cara. Eu, se sou jogador do Corinthians naquela oportunidade ali, eu, se sou jogador do Corinthians, eu tô jogando, geralmente o goleiro dá aquele totozinho na trave, Sombra, pra tirar o barro da chuteira. Eu daria esse totozinho no rosto pro papo. Não! Mas é verdade. Ô, Celso, você jogando bola, tá certo, Motinha? É verdade. Você se dedica, você tá focado. Jogando contra o Grêmio, tá certo? Um adversário difícil. O Corinthians tomando um sufoco. O jogo vai pros pênaltis, o cara bate um pênalti nojento daquele jeito. O cara tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, mano. Eu, se sou jogador, mano, eu ia ser encrenqueiro, cara. Eu, se fosse jogador, eu ia ser um talibã da porra. Ia ser uma mistura de Cantona com o Simeone, cara. Ah, mas aí que tá, qualquer coisa, no teu trabalho, se a gente pega aqui o programa aqui, nós estamos levando o programa a sério, tem algum cara querendo esculachar a parada, nós vamos achar ruim com o cara. Porra, mano, em qualquer lugar acontece. Mas, ó, o Pato merece os parabéns aí fora de campo, viu, amigo? É a Fiorella, né? Fora de campo, o cara tá bem, mano. Fala, velho. Ó, eu concordo quando você se refere ao Pato, naquele pênalti. Mas você lembra lá contra acho que foi o Figueirense, o Kiko Rogi, você lembra daquela época? Então, que era o Passarella. E eu falei um caminhão pra ele também. Mas o Roger falou em entrevista que ele bateu aquele pênalti pra fora porque ele quis. Não, não foi que ele falou em entrevista. É, algum site aí falou que isso. Ele confidenciou pra amigos, gente. É, que ele teria feito isso de propósito. Mas não tem a voz dele, é gravada falando isso, não. Ele não confirmou, né? Vocês duvidam? Eu não duvido, mas pra que a gente possa assumir essa responsabilidade, né? A gente precisa ter a prova. Sim, mas... Eu só queria agradecer ao Gol. Eu acho que foi de propósito, no meu achômetro, no meu feeling. Eu acho que foi. Aquele pênalti que o Roger bateu lá contra o Figueirense, lá no dirigível da Globo. É. Eu acho que foi de propósito, eu acho que foi. Mas eu não posso chegar aqui e falar ele fez de propósito. No feeling, eu acho que ele fez pra derrubar o Passarella. Mas achar, né? Se fosse loteria esportiva, eu apostaria. Coluna 1. Eu não apostaria nem no duplo, nem no triplo, eu não sei. Evandro, muito obrigado pela sua participação. Chegou a sua hora de dar tchau. Tá chegando a hora. Olha, do Evandro nada, de vocês aí, cara, eu quero falar, dar um parabéns a todos vocês. Obrigado. Que sou fã de vocês, o trabalho de todos aí, entendeu? Eu me divirto muito com os comentários de vocês. É, não tem um dia que eu não deixo de ouvir vocês pelo rádio. E quero parabenizar, viu? E com vocês continuem com essa emoção no rádio pra gente, tá? Muito obrigado. E passando essas informações que vocês passam aí com tanta competência. Boa. Obrigado, amigão. Valeu. Together, velho. Seus elogios são melhores que a nossa realidade. Dá pra fazer um HDI, hein? Ó, vai lá. Manda. Diga. Vamos lá. HDI é de bate-pronto. É uma bolsa térmica. Aí sim. Salvou. Só a linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. É só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Mas olha, você foi praticamente correto em tudo. A essência está perfeita. Ganhou o kit Bozano. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Falou, cara. Valeu, um abraço pra você. Obrigado. Valeu, João. Um abraço pra você. Ai, mano, eu também acompanho você. Um beijo lá na Fox, hein? Valeu, meu. Obrigadão. Tô sempre lá de olho em vocês lá, viu? Valeu. Obrigado, fera. Valeu aí. Tá bom? Tamo valeu, junto. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, um abração. Tá bom o jogo, né? Vamos falar da BV, Minarigudo. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue. 3003-7888 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir: www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV! Bons negócios pra você! Perfeito, Narigudo. Vamos falar do ticket alimentação, nosso novo patrocinador aqui no estádio, né, mano? Opa, com certeza, Sombra. Você já notou que o mercado tá sempre mudando, né? Ixi. A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro... Ô, Benjamin. Tá prestando atenção? Aí. Não, tô olhando pra você. Tô, Benjamin, que a molecada chegou e transformou o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você? Tá acompanhando essas mudanças, Benjamin Bach? Óbvio que tá, você é um cara antenado pra caramba. E agora, para manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos que você ganhava antigamente. Agenda, vinho velho, calendário. O que você faz com calendário hoje em dia? É uma porcaria, velho. É ridículo. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal, cara. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Ó, tem facilidade para sua empresa e, é claro, um Natal muito mais animado para todo mundo. Até pro Benja, que não tem Natal. Com ele fica fácil preparar aquela baita ceia para toda a família, aquele churrascão para toda a galera. Isso porque ele traz centenas de estabelecimentos credenciados Ticket, cara. Olha que beleza, olha que bacana. Você não vai ficar preso em determinado estabelecimento. Você tem vários para escolher, tá bom? Ó, você tem os funcionários aí que podem ir comprar o que eles quiserem, onde quiserem e quando quiserem, cara. Ó, os funcionários vão pirar com essa ideia, cara. Vai lá, tá ligado? Vai lá, vai na minha, ouve aí, cara. Agora a sua empresa ainda pode solicitar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em 6 vezes sem juros, cara. 6 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? E aproveita, tem frete grátis, olha que beleza, hein? Ó, pronto pra mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Acessa aí, tanatal.com.br. Anotou? tanatal.com.br. Contrate já, não vacila não, cara. É isso mesmo, não vacila não, não vacila não. Sem vacilo. É verdade, eu tava conversando comigo mesmo, cheguei a uma conclusão muito bacana de uma promoção legal. Eu vou falar agora do leilão de Natal do Estado. É o leilão das notas musicais. Eu vou falar do leilão. Sim. É melhor falar primeiro do leilão, depois eu vou falar dessa outra ideia. Primeiro eu vou falar do leilão. Leilão de Natal do Estádio 97. No ano passado, fizemos o leilão de Natal do Estádio 97, foi um grande sucesso, onde os ouvintes eram convidados a fazerem doações em quilos de alimentos não perecíveis, não é? E aquele que fizesse o maior lance, desse o maior lance, ganhava o direito de ser estranho no ninho. Esse ano, a gente mantém a regra e incrementa, onde, além daquele que der o maior lance, será o estranho no ninho, e também um ouvinte será sorteado entre todos os que deram lances, não importando qual a quantidade que você ofertou neste leilão, tá bom? Esta semana, nós estamos pedindo doações em quilos de arroz. Para você dar o seu lance, entre no site 97fm.com.br, no menu promoções, cadastre-se na promoção e dê o seu lance. Na sexta-feira, às 19h, a gente bate o martelo e declara o dono do maior lance em quilos de arroz. No ano passado, por exemplo, o maior lance em quilos de arroz foi de 300 quilos. Muito, é uma bela quantidade. Vamos bater. Que for doado por vocês será endereçado a entidades beneficentes que precisam muito e que são credenciadas aqui na Energia 97 FM. O que você acha dessa ideia estranha, Nuninho? Eu acho que nós temos que doar arroz pro sindicato. É, pro nós sindicato? Estamos preocupados com 51 milhões de votos. Sim. Nós temos que dar um jeito de acabar com a elite. É o Bolsa Família do Estádio 97. É o Bolsa Família. É o Bolsa Entidade Beneficente do Estádio 97. É, promoção do bem. Realmente, eu vou brigar com o Bota para ver quem dá mais. Eu vou reiterar o carro e vou dar mais. E só para não perder o gancho, lamentável, né? Com relação a essa coisa de doação, ainda bem que o Estádio 97 tem um procedimento diferente, né? Tiveram que queimar toneladas e toneladas e toneladas de doação lá para a região lá de Santa Catarina, lá onde teve enchentes, porque não conseguiram distribuir. Quer dizer, o Brasil manda, aí eles não conseguem distribuir. Lamentável. Então, olha, vá agora para o nosso site 97fm.com.br, faça seu cadastro, dê o seu lance. Lógico, não vai colocar lá 16 quilos e 100 gramas. São apenas números inteiros. Redondo. 16 ou 17, 18, 19. Tá bom? E aí, depois que você fizer o seu lance, sendo declarado, a gente vai conferir a sua entrega dos produtos e você vai ter um dia para ser estranho no ninho aqui com a gente no Estádio 97. E um ouvinte, independente da quantidade que tiver ofertado, vai ser estranho no ninho também através de sorteio. Eu queria agradecer o Caroli, o Thiago Caroli, da carolitrans.com, que disponibilizou o local para estocar as doações. Muito legal. Eu tava pensando num outro lance muito bacana aí também, pra gente dar uma vaga de estranho no ninho. E era aquele que você tava conversando com seus botões. O Benjamin, ele nunca teve. Era o sonho dele de criança. Qual sonho? Ele nunca teve um presépio na casa dele. Ah, nunca e teve. Eu queria sortear. Vamos eleger. O presépio mais bonitinho que derem pro Benjamin vai ser Estranho no Ninho no Natal. Legal. Muito obrigado. Não é bacana? Chegar presépio o fato de eu não ser católico. Não, mas ele nunca respeita. Mas ele nunca teve. Claro. Serviu, ele tava até no merchan. Minha casa com o maior prazer. Ele nem tá até no merchan do ticket, você viu? Ok. Do presépio? Um Natal legal pra todo mundo, até pro Benja que não tem Natal. Não é verdade? Tá entre parênteses. O Benja nunca teve o Natal daqueles de ter um presépiozinho, de ganhar um presente no dia 25. A gente dá de Hanukkah, né? Que é uma festa que chega mais ou menos na mesma época. Ah, mas não é tão comercial legal quanto o nosso. O nosso é mais bacana. Mas a gente quer que você experimente um pouco do nosso. Ah, ele não vai experimentar. Vai. O Hanukkah, Sombra, o Hanukkah não tem aquele velho bonzinho judeu que vem e coloca um presentinho embaixo do candelabro. Velho bonzinho judeu. Não tem. Não tem pernil, né, mano? Não tem pernil. O velho bom judeu é o pai, vai lá e compra, né? É, não tem pernil, né? Não tem pernil. Não tem aquele negócio do judeuzinho colocar uma meia na janela. Não, ele bota uma página do jornal, da Folha de Economia, boas aplicações, quanto subiu o dólar, põe ali. Não tem pernil, então nós vamos fazer, duas. É, duas. Pra ser um negócio legal. Então, uma coisa que o presépio mais legal vai pra minha casa com o maior prazer do mundo. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E quem fizer, vai ter o seu priminho lá. Né? Que é aquele candelabro, né? Aquela menorá, vai pra casa do Sombra. Ah, aí não tem problema. Não tem problema. Um Natal ecumênico. Um Natal ecumênico. Pra todos. Ecumênico. É comigo? Ecumênico. Mas o candelabro é bonito, é como se fosse uma obra de arte. Olha o respeito aí. Ecumênico. É Natal o quê? Ecumênico? Olha o respeito. Olha o respeito. É que pra ele, que é insensível, tem o coração de pedra. É normal ele passar por um velhinho, tá certo? É barbudo, tá certo? Vestido de vermelho no shopping e andar reto, olhar só mais um figurante. É só uma coisa. Mas ó, imagina uma criança, Sombra. É. Imagina pro Sam entender, pro Jimmy entender. Tá certo? É verdade. O Jimmy passa assim no Iguatemi. Você passa. Não, mas é que tá. Triste, ele passa lá e vê uma fila de menininhos assim, ó. Pô, papai, muito eu quero uma triste. Bicicleta. Outro, mas papai, eu quero um skate. Mas, deixa eu te outro falar. Lá, papai, eu quero um PS4. Aí chega lá o pequeno Jimmy e fala: papai, vamos ficar na fila? O Benja puxa. Fala, não, isso não é pra nós. Ele puxa. O Benja passa tirar foto do Papai Noel, mano. Ô, mano, tira foto. Não se iluda, mano. O Jimmy já tá no outro, velho. Pode falar. Se iluda. Isso que o mano tá falando, ele sabe que é mentira. Você é uma grande. Mas, Benja, uma coisa você só. Você tá louco, eu respeito o Natal, respeito. Não, você falou que eu disse. É o que você disse. Uma grande coisa. O Natal, lógico que eu respeito. Muitas vezes eu tenho amigos católicos que me convidam. Cansei de tanto jantar. Que Jesus era judeu, era seu primo. Mas eu cansei de jantar 24 de dezembro. Ô, mano, por exemplo, nosso amigo Vladimir Araújo, que sumiu, todo 23 de dezembro. Isso 20, é bom ou é ruim? É ruim. Todo 24 de dezembro, 24. Eu era convidado. Eu, a minha mulher, a minha mãe. É. Pra ir jantar na casa junto com a família dele. Vou convidar você então, Benny. Sempre... E agora ele não te chama mais? Ah, o Vladimir sumiu, cara. Sumiu. Posso convidar você? O Vladimir tomou aquele negócio de pirlim-pim-pim lá. Lembra do filho do pica-pau? Eu só tô preocupado com esse negócio aí. Eu vou levar a menorá pra casa, não tem problema nenhum. Árvorezinha lá. Eu vou levar. Árvorezinha. Mas eu fico preocupado porque na religião de vocês tem um monte de momento que vocês não podem comer nada. É só no Yom Kippur. E não tem nada a ver com essa época aí, né? Então tá bom. Aqui a. No começo não foi, pode falar. Hanukkah é a festa das luzes, uma festa muito bacana. É legal mesmo, é legal. Você muito emocionado. Você vai mulher, muito. Olha, você vai participar da festa das luzes, ela fala, eu já fui no cabeleireiro. Você que vai muito ao Zewa? Você que vai muito ao Zewa? O Zewa? Se você chegar em dezembro. Eu uso aí muito ao Zewa. Então, se você chegar em dezembro agora, em Miami, Nova York, você vai ver a cidade inteira. Miami, eu tava lá no passado, onde você vai. É igual ao Natal. E por falar. Tá usando a música do Paulo Barbosa, velho. E por falar em Natal aí e Papai Noel. Porque a coisa mais legal é que o mundo vivesse igual no Brasil, onde todo mundo vive bem. Perfeito. Infelizmente você tem fanáticos de um lado, fanáticos de outro, por isso que os caras se matam aí. Isso é um lado bom do Brasil. Isso é verdade. Todo mundo convive em paz. O Brasil venceu a nossa. Convive em paz é porque é tonto, viu? Mas Benjamin. Não com relação à paz, mas é porque o Brasil é tonto. Mas eu vou te falar uma coisa: você vê uma cidade como Nova York, você vê uma convivência ali entre árabes e judeus ali tranquila. Mas também. Não é? Lógico. Mas também porque os Estados Unidos é o pai de todos. Se alguém aprontar ali, velho. Os Estados Unidos coloca o cara na ponta do Rockefeller e empurra. Mas se você, andar em Israel, você também vai ver uma convivência entre árabes e judeus da melhor possível. É verdade. Agora, quando você vai na fronteira, aí infelizmente... Aí o bicho pega. Mas nós vamos mudar essa história. Deus, se Deus quiser, em algum dia vai. E por falar em Papai Noel, já que vocês estavam falando aí... Estádio, mas como é que é a promoção? Não, mas pera lá, eu ia fazer uma reclamação aqui, ó. O shopping lá me convida pra um monte de coisa, tá certo? Um monte de porcaria lá, que eu não gosto. Mas um negócio que é legal é que a chegada do Papai Noel lá no Iguatemi, ninguém me chamou. Oi, Iguatemi, manda um convite aí, pô. A chegada do Papai Noel é legal pra caramba, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu quero convite aí, manda aí pra mim, pô. Brasil ganhou a Turquia 4-0. Você conhece os caras lá? Não, o dono não é teu... Correria. Não é teu brother? O Correria. Faz o Papai Noel, pô, na periferia, vai lá ver. Na Vila Maria, no shopping Vila Maria. Por que shopping da TV só? Na Vila Maria tem uma causa muito legal. Na Vila Maria. Quem tá escrito na camisetinha dele, RG? É Vila Maria? Quem tá escrito? Terra Santa. Vila Maria. Isso aqui é uma camisa religiosa, gente. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Tô com uma camisa escrito New York. É verdade. Terra Santa. É verdade. Muito bem, você está vendo. Isso aqui eu comprei aqui, viu? No Muro das Lamentações, no TKS, Sombra, Times Square, mano. Ah, é. Vamos trazer mais ouvintes? Vamos. Esse é o Estádio 97, é oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Vamos trazer ouvintes, 3284-7097. Que isso, não tá tocando aqui? Tô tocando todas as linhas agora, travou, vá. Que coisa. Travou. Bora. Alô? Tá no ar? Travou. Já. Alô, Dulce. Alô, Dulce. Alô. Filé é mignon, né? Hoje ele tá... Filé é mignon. Tá em rádio, tá em Rede Globo. Alô? Ele tá com o crachá dele? Não tem ninguém na linha, não. Ontem ele falou um monte pra mim. Nossa, pode ir embora? É. Na Globo eu ando com o meu crachá, por que na rádio não tem? Artista é legal, tem que andar com aqueles crachás, com foto. Ah, é? Tá nessa agora? O Bozó, lembra do Bozó? Bozó. Cara crachá, Lembra do Bozó? Lembro. Alô? Alô? Quem fala? É Alan. Fala, Alan, tudo bem? Beleza. Alan do quê? Alan Santos Paiva. E quantos anos, Alan? Tô com 3.9. RG, 3.9 hoje, hein? Hoje. Olha, dia do jogo. Quem vai viver esse momento logo mais é a Portuga, velho. Por quê? Ué, vem carnaval aí, não vem? Vem. O Abraham, que eu quero passar. Mas olha, sensacional. Esse grande momento. Vai ser bacana, rapaz. Abra o Alan. Alan na Vila Maria, lá na Paulista, Camarote VPS 10. Mas não façam guerra, façam paiva e amor, viu? Mas olha só, é um atrás do outro. E o seguinte, o Brasil ganhou da Turquia por 4-0, a Argentina tá empatando com a Croácia, 1-1, México e Holanda. Igual agora, né? É, empatou a Argentina agora. 1-1. Beleza. Certo? Croácia. Beleza, hein? Que beleza. Croácia, bom é aquela assada. É bacana. Mas olha só, RG, hoje tá impossível. Portuga. Não fale da Argentina aqui, a menos que caia uma bomba. Chupa, mano. Seleção da CBF ganhou de quanto? 4-0. Professor Dunga. Meu velho, qual que é o bairro, hein? O bairro é. Meu, é um lugar aí que tem o maior monumento hoje da. Opa! Da história do futebol. Sobe o hino aí, Corinthians e Itaquera. Maior é do Verdão aí, rapaz. Brincadeira! Nada disso. Verdão, mano. Não, com certeza, velho. Hoje Itaquera, o bairro de Itaquera ali junto com a Arena Corinthians, pode ser considerado talvez a oitava maravilha do mundo. Eu não vou falar. Aquela impressora lá, pelo amor de Deus. Não vou falar, legal aquele cinzeiro, velho. É o Pet Shop Arena, onde desfila cachorro. O Panetone. O negócio é o seguinte, no Brasil, as duas obras de arte que gringo vem pra ver é o Cristo no Rio e a Arena Corinthians em São Paulo. Arena Corinthians em São Paulo. Mas é verdade, é verdade. O Panetone não tem asterisco. Ele é assaltado nos dois lugares. Legal ver a Portuguesa. Legal é ver um estádio que a churrascaria que fica embaixo arrecada mais do que eu tive. Não, rapaz. Ô, amigão. Flanelinha ganha mais, pô. Pô, qualquer um e ganha mais, cara. É corintiano sempre. Ó, se o cara ficar vendendo aqueles Ice Gurt na frente do Canindé, ele vai arrecadar mais que a Portuguesa. Pô, Ice Gurt é ruim pra porra, velho. Não é ruim não, é bom. É bom, mas dá dor de barriga. Ó, amigão. Fala aí, mano. E com relação ao Corinthians aí, estão especulando a possibilidade do Paulinho poder retornar por empréstimo, cara. Você gostaria do Paulinho de novo no Coringão? O problema é o seguinte, como que ele vai chegar, né? Chega de avião. A possibilidade dele chegar também e não fazer nada também existe, mas é um cara que já conhece o clube, tem amigos lá, de repente seria uma boa, viu, mano? Dá pra arriscar, viu? Paulinho é um cara que a gente vê que é um cara de um comportamento bom, é um cara de grupo, então de repente dá pra investir nisso sim, mano. Eu acredito que valeria a pena trazer o Paulinho aí de novo. Em francês, diria pro mano, chupa le pique. Ah lá, juiz! Ô, juiz! Que isso? Quero ver onde vai chegar. Já tá no terceiro. Segue o jogo. Sem falatório. Ó, o Yom Kippur pra você não serve pra nada. Você é judeu por conveniência. Maledito. Ó, amigão. Mas com relação ao Paulinho, cara, eu também acho ele um grande jogador. Acho que um cara que marcou. Eu acho que é complicado, velho. Eu não quero correr o risco de me decepcionar. O futebol brasileiro tem tantos jogadores, você não precisa ficar refém de um ou outro. Fala dois pra trazer pro meio de campo aí, em vez de Christian e Paulinho, fala dois aí, bacana pra mim. Vai no Inter, pega o Arangues. Não vem. Como não vem? Você é o quê? Você é empresário dele? Ah, não, porque até... Você é o contador dele? Eu vou te falar. Você é a mulher dele? Então eu te falo, do empresário dele eu falo, porque quando eu tava indo viajar pro Rio, o primeiro dia pra ir pra Copa, encontrei o empresário dele. O empresário dele falou que tinha oferecido o Arangues pra todos os clubes de São Paulo, ninguém quis. Ah, mas agora... Agora ninguém é uma outra realidade. Antigamente ninguém conhecia. Pensou pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, ninguém quis. Mas antigamente ninguém conhecia, hoje conhece. Peraí, o cara já fazia sucesso lá, irmão. Fazia sucesso jogando no Chile, pô. Pô, mas ele já era da seleção, jogava no Libertadores. Da seleção, Romero também é, velho. Ah, mas é do Paraguai, né? E daí, é da seleção. Fala mais dois que você quer aí no lugar do Christian e do Paulinho. Isso é muito relativo. É, com relação à parte ofensiva ou defensiva? Não, pras posições dos dois. Olha bem, já, com relação ao futebol brasileiro, se você me falar, mano, quem que pode ser do mesmo nível do Christian, do Elias, ou então do Ralf, ou de qualquer outro, eu vou falar pra você, não tem, sinceramente não tem. O Paulinho é um grande jogador, é um cara que possivelmente hoje no futebol brasileiro não exista alguém que chegue próximo dele, fazendo o que ele faz, mas é que tá, cara. É um jogador que tá encostado no futebol inglês, é um cara que muitas vezes não é nem relacionado pro banco. É um cara que tá pedindo agora, pelo amor de Deus, pra voltar. Eu particularmente acho que não vai ser a mesma coisa da primeira passagem. Agora, mano, independente de querer ou não o Paulinho no Corinthians, mas eu acredito, se ele estiver pra voltar ao Brasil, deve ter uma grande concorrência, né? Teria, Sombra. Sinceramente, teria. Tricolor é o lugar dele, meu. Tricolor é o lugar dele. Olha lá, o Baba Ovo lá. O Paulinho, dificilmente ele aceitaria. Baba Ovo, não. Baba Ovo por quê? Baba Ovo, Baba Ovo. O Paulinho não tá sem clube, tá livre. Baba Ovo. Eu acho que o jogador, a menos que fosse uma proposta muito superior às outras, não aceitaria jogar em São Paulo. Acho que qualquer outro clube com proposta parecida, fora o próprio atleta, acho que jogaria fora. Ou Rio Grande do Sul, ou Minas Gerais, ou Rio de Janeiro. Vocês estão com muita moral, pô. Não, tô dizendo o que o jogador. Que vale é o dinheiro. Se fosse alguma proposta parecida. O Danilo jogou em determinado momento no São Paulo, ganhou tudo que podia ganhar no São Paulo. Voltou pro Corinthians. Mas é que o Danilo voltou alguns anos. Mas o Danilo ficou alguns anos. O Paulinho saiu faz 2 anos, já tá voltando. Ano e meio. Eu não sei, acho que os caras são profissionais. O Kardec pulou o muro. Baita jogador, o Kardec era um dos poucos jogadores que trabalhavam nas propagandas do Palmeiras para enaltecer os produtos do Palmeiras, né? E, gente... Mas aí é mais incompetência do Palmeiras. Foi mais incompetência. Gente, tudo bem, mas eu explico, mas tudo bem, mas chegou um momento que o jogador chegou e falou assim, cara, sou um profissional, vou onde tem uma proposta, uma situação onde eu tô me atendendo. Amanhã, não tô nem dizendo que vá pro São Paulo. Você entende? Amanhã tem uma proposta de outro time, pode ser do Palmeiras, pode ser do São Paulo, pode ser do Santos. Se o jogador, de repente, vê que o Corinthians não tá querendo isso, tá querendo aquilo e tal, e o outro clube vem com uma proposta melhor... Vai embora. Será que não vai? Vai. Acho que se, tipo assim, um Lugano é um cara que não... Você acha que o Elias, por exemplo, o Elias voltou pro Flamengo. Jogador que, por exemplo, Você vê lá São raros os jogadores que acho que tomam essas posturas. O assim. Luizão pouquíssimo. Foi ídolo do Corinthians. Foi campeão do Palmeiras. Antes do Palmeiras. Não, ordem não interessa. E foi, em nenhum dos três clubes, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, o Luizão teve qualquer problema com torcida. Por quê? Hã? Não teve mesmo. Porque nunca foi um jogador diferente. Não é crítico. O Vampeta já não jogaria no São Paulo. O Marcelinho também não jogaria. Por exemplo, o Sheik não jogaria no São Paulo. O Paulinho? O Sheik não jogaria. O Sheik não jogaria. Mas o Sheik, eu tenho certeza, jogaria no Palmeiras. Não sei. Eu acho. O Christian não joga no São Paulo. É porque ele se mostrou raiva. O Christian não joga no São Paulo. O Sheik se mostrou raiva contra o São Paulo. Diferente contra o Palmeiras. O Sheik já falou bobagem do Palmeiras também. Já falou bastante bobagem do São Paulo. Adora formiguinha. Mas, gente, esse negócio de futebol... O Ganso saiu do Santos. Fala bobagem, aí tem que aguentar a onda. Tem que segurar depois. O Ganso saiu do Santos e fosse pro Corinthians, também ninguém ia xingar ele. Pô, o Elias, você acha que ele não teve proposta de algum clube de São Paulo quando ele foi e voltou pro empréstimo? Ele passou no Flamengo, aí passou um tempo e voltou ao Corinthians. Eu acho assim, é o meu modo, eu posso estar errado, mas se o jogador tiver alguma proposta similar de um outro estado, ele vai dar um tempo lá. É, depois ele volta. O negócio é o seguinte, com relação ao Paulinho, eu só falo com relação à decepção, Portugal. Nunca mais vai ser igual. É pelo fato dele voltar, talvez, aí, não com o mesmo empenho que ele teve em 2012. E é natural também que não volte, porque o time é outro. O time do Corinthians hoje, ele não é tão bom como era aquele de 2012. Esse negócio de decepção, só mudou uma frase aqui, perfeita. Era óbvia, mas era perfeita. O mundo é feito de decepções. É. Não, não é. Meu mundo não tem decepções. Há mais decepções do que alegrias. E quando eu tenho alguma decepção, aí eu chuto pra longe. Mas... Não tenha dúvida. Eu leio muito livro de autoajuda. Olha que bonitinho. A gente cria também, aí vem a decepção mesmo. Né? Já dizia meu amigo Rui Branquinho, a expectativa é a mãe da merda. É verdade. Não fica esperando muito, não. Mas, por exemplo, o São Paulo contratou o Ricardinho achando que ia dar certo pra caramba. Não aconteceu nada. E já teve caso, o Kardec. São Paulo tirou do Palmeiras e tá dando certo. Mas ali foi boicote, né, do Ricardinho. Então, os 300 mil lá. Então, o grupo não aceitou o cara numa boa. Já o Kardec veio, tá dando certo, velho. E já que você tava falando francês agora há pouco aí, ô idiota. Viu, Benjamin? Qual idiota? Você. Porque aqui no português fala idiota, olha os pés. Manda um abraço aí pro Sérgio Moreno aí da Super França aí, corintiano roxo. E já que você tá falando de Corinthians também, um abraço pro Rafa, pro Edu e pra Karen Knobel. Filho do Dr. Márcio Knobel, todos concordando com o ouvinte, o maior monumento de São Paulo hoje é o estádio do Corinthians em Itaquera. Mas hoje é muito mais style, gente. É verdade, é muito mais legal você chegar hoje no Brasil e ir lá pra Zona Leste ver o estádio do Corinthians do que naquela porcaria daquele museu na França, tá certo? Ver a Mona Lisa. Gol do Messi, 2-1 pra Argentina. Você vai fazer no Louvre hoje, por exemplo. Mas deve estar bonito lá mesmo, sem as cadeiras lá pra poder ficar torcendo. Cachorro no gramado lá. Isso é normal. O RG, o problema lá tá acontecendo o seguinte, eu fui em todos os jogos agora. E agora tá uma frescura quase de cadeira, cara. Cara, chega com um papelzinho. Por exemplo, eu tenho amigos que a gente acompanha os jogos juntos, né, tal. Vamos uma rapaziada legal pra ir. Aí chega lá, o cara comprou na cadeira A da fileira tal. Aí, pô, você não consegue assistir junto com seus amigos. E aí chega um lá, depois de meia hora que o jogo já começou... E quer sentar. Os caras têm que rever isso aí. Por quê? Você comprou lá, mano. Você que tem que rever. O cara comprou a cadeira dele, velho. Você tá louco. Tá errado você. Você entende o quê? Não, mas o que acontece? A prática de se vender o ingresso tem que ser aperfeiçoada, entendeu? Eu tenho... a gente poderia comprar lá a fileira que você quer e... Isso todo mundo coloca, entra todo mundo antes e compra. Não, peraí, mas isso... que acontece? O cara não escolheu aquela poltrona. Não, aí você tem razão, tem que ter você tem que escolher o assento. Ou no todo site... mundo escolhe ou não, entendeu? Mas peraí, isso não existe? Então não, isso é primitivo. Você entra no site, você escolhe o assento, a fileira. Olha, você tem as duas opções. Acho que é teatro, então, automático, ou você escolhe. Entendeu? Tem as duas opções. Então quem não tinha... Os caras nem sentam no jogo, meu. É ridículo. Tudo que você... Toda mudança radical... tem esse tipo de coisa. As pessoas vão ter que... As pessoas têm que se acostumar com o tempo. Mas é lamentável. O futebol brasileiro, gente, mudou. Mas não gosto de assistir jogo sentado. Mas é uma tendência agora. O torcedor do Palmeiras agora vai ter que se acostumar com o estádio novo. Ele é bonito, ele é bacana. Mas já tem tempo que você só vem assistindo sentado. Mas as coisas mudam. Não, eu não sinto. Praticamente em casa. Sem sentado? Eu acho engraçado. Eu acho engraçado uma coisa. A vida inteira, os caras falavam o seguinte: pô, bem que a gente podia copiar as coisas legais que acontecem lá fora. Porque você vai nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos ver um jogo, é um negócio. Você vai na Europa ver um evento, é uma coisa. Aqui é tudo jeito. Aí você começa a mudar as coisas. Você vai. Esses estádios bonitos. Não, aí você faz um estádio bonito. Só que você não pode, gente. Não dá mais, infelizmente. Aí você faz o estádio bonito e o cara quer jogar agora num estádio pequeno e feio. Ele não quer jogar num estádio e bonito. E que tenha pressão pro adversário, em pé. Aí o outro que gastou uma puta grana vai lá e tem que tirar a cadeira, porque o cara não quer sentar, ele quer ver o jogo em pé. Porque já, peraí, aí você tá querendo discriminar ali o pessoal que... O torcedor, ele tem direito de sentar, tá certo, em determinados setores do estádio, e o torcedor quer ficar de pé, ele tem o direito de ficar de pé. Então faz um lugar pro cara ficar em pé, não desmontar o estádio todo, gastou a puta grana. Atrás do gol é pra quem quer ficar de pé. Nós estamos então, pra quem gastou a puta grana em cadeira, mano? Você tá louco? Pra fazer a Copa, cacete. Nós estamos num período de transição. Nós estamos num período de transição. As coisas vão se acertar lá mais daqui a alguns anos. Ah, não vai. Lógico que vai, é uma mudança. Estamos num período de transição. Mas essa transição vai ser completada? Vai, não vai. Eu acho que vai, sabe por quê? Porque são investimentos aí de bilhões, tá certo? E você vê, muitas coisas que você está vendo em estádio hoje, você não acreditava que ia acontecer há 10 anos atrás. Há 20, então nem pensar. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Não, eu acredito na construção do estádio, imaginou, eu acredito. Você um dia imaginou quando você ia ao Morumbi, ver São Paulo e Corinthians dividindo torcida e o caramba? Você imaginou que um dia eu falo, nossa, isso aí vai acabar? Não. Você imaginou não, que... não imaginava. Hoje o Corinthians joga no Morumbi... pra mim é como se tivesse ido jogar no Piauí. Eu não vou mais. Quando começou a ter essa mudança... Já desacostumou, né? Acostumou. Quando começou a ter essa mudança, Domênico, eu falava, caraca, pô, não vou ao Morumbi, pra Corinthians, São Paulo, coisa que eu frequentei minha vida inteira. Mas não dá mais pra ir. Por isso que eu tô falando, as coisas vão mudando aos poucos, não tem jeito. Sombra, algum dia você imaginou que o Corinthians ia ganhar uma Libertadores? Não. Não. Mas peraí, nessa relação, a Libertadores precisava muito mais do Corinthians campeão do que o Corinthians campeão da Libertadores. Momento fanfarrão! Por isso que perdeu a credibilidade. Apesar que é o seguinte, saiu antes de ontem um ranking aí da Comebol. Manda um rocambole desse de goiaba aí, mano. Eu quero agradecer o pessoal. Falou. Peraí. Primeiro o Portuga tava falando aí do ranking. Saiu um ranking da Comebol, que a Comebol faz do século... dos anos 2000 até agora. O Corinthians, o Boca Juniors é o primeiro, claro. O São Paulo é o segundo clube mais conhecido da América do Sul. Claro. Eu acho que injusto é o seguinte, o Corinthians aparece em nono. Só que é meio louco porque... Eita, corintianinho agora. Não, mas porque o Libertar... Só não aprova isso. O Libertar aparece em sétimo. O Libertar nunca ganhou o Libertadores. Por que o Libertar tem que estar na frente do Corinthians no ranking? É isso que eu acho. Por quê? Eu acho sacanagem. Você deveria defender... Não, o Libertar é um lixo, velho. Mas o Corinthians ganhou o Libertador. O Libertar não. Mas qual o critério? Presença em competições sul-americanas, quantas vezes chega em semifinais. Quantas Corinthians e quantas o Libertar participou? Não, a questão não é participar, a questão é a expressão. Gente, peraí. O cara que se baseia em ranking, pra mim, é um nó cego, mano. Outro dia Portuga de nó cego. Não fui eu. Não ele. Qualquer pessoa que use um ranking pra determinar qualquer coisa. Outro dia saiu numa revista aí que o Inter e Grêmio tá entre os 10 maiores clássicos do mundo. Aqui, ó. Tá de brincadeira, velho. É, uma torcida que é a sexta e a outra a décima do Brasil vai ser o maior clássico do mundo. Mas aí eles consideram. Palmeiras e Corinthians tá entre os top 3. Mas aí, mano. Maior clássico do futebol do mundo. Veja bem, vamos passar aqui. Boca em primeiro, São Paulo em segundo, Santos terceiro, Cruzeiro quarto, Vélez quinto, River sexto, Inter sétimo, Libertar oitavo, Corinthians nono. Nacional do Guedes. Não vejo anomalia nenhuma. Mas peraí. É o Libertar não tem Libertadores. Como que o Corinthians pode ficar atrás de um time que não tem título? Qualquer ranking que o Corinthians não tá entre os top 3 não vale nada. Não, se você não sabe quais são os critérios. Mas eu sou contra, não posso. Não, você tá muito corintiano. Pro inferno. Agora, que o Libertar me parece ser muito mais tradicional como participante de Libertadores que o Corinthians, sim. Pode ser. Nunca ganhou esse critério, ué. Não tô dizendo de vencedor. Participou. Libertar, Sombra, é o feio na balada. Vai lá e não faz nada. Não interessa. Mas vai em todas as baladas. Mas não faz nada. Vou esquartejar você com uma faquinha de rocambole. Talvez tem gente que vai muito vagabundo. Menos na balada. Vai na balada, ué. É. Corinthians começou a ir agora. E um dia pega. Vai tanto na balada que um dia pega. Alan, um abraço pra você. Boa noite. Alan. Opa, eu posso fazer um merchan, hein, Sombra? Ah, merchan. Só se for dos nossos patrocinadores. Opa, claro. Ah, então tá bom. Podia fazer da empresa merchan, também, que eu tô precisando, hein, pô. Não. Brincadeira. Não. Viu? HDI de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Beleza, valeu. Valeu. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Vai ficar beleza, vai cara. Ficar legal. Eu vou só agradecer vocês aí. É. Eu não sou ouvinte de muitos anos aí, mas depois que eu comecei, viciou, cara. E eu não perco um. É, isso aqui é uma droga mesmo, velho. Não, é bom, pô. E é todos aí, Portuga, lamentável o fato aí da Portuguesa. É verdade. O RG, o Beija, todo mundo aí, você também, Sombra, o Mano principalmente. É nóis, amigão, valeu. Um abraço pra você. O programa é uma droga, velho. Anos ainda. Obrigado, valeu, viu, meu? Eu, o RG, manda um tapa na carmurça lá, que senão eu tô ferrado se eu chegar, pô. Deixa eu explicar, senão você vai me comprometer e vai se comprometer também. Quem vai dar o tapa na camurça é você, velho. Opa, vou mandar o cartãozinho. Isso aí, manda um cartãozinho aí, né? Pra Gláucia. Gláucia, vai receber um cartãozinho aí. Isso, e um beijo pra minhas filhas também, que senão dá briga em casa. Boa. Rafa e Camila, valeu. Valeu, obrigado, obrigado, amigo. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Bom, tem muita gente que contesta, fala assim, não, ter dinheiro não traz felicidade. Até entendo. Até entendo, né? Não é pra todo mundo dinheiro. Não significa felicidade plena. É, realmente, sou uma pessoa triste. Mas compra o silêncio. Compra o silêncio. Compra silêncio, compra um monte de coisa. Conforto. Depende até onde. Hã? Conforto. Conforto. É. Maria Marta, depende, Mata, depende Mata até onde compra. Você vai ver. Não, calma. Você vai ver, calma. O da Luz eu compro durante um tempo. É, calma. Vai estourar aí. Você vai entender por quê. Olha, Benjamin, que coisa legal. Cê, ó. Abílio Diniz, tô vendo aqui no site Glamurama. Muito rico. Qual site? Qual site é? Glamurama. Joyce Pascovitch. Glamurama é um site chique. É. Muito chique. E comemora a Hanukkah. Comemora a Hanukkah. Porra, Glamurama. Estaremos juntos, hein? É bom. Tamo junto. É bom o site? É bom, Silvio, o site? É muito bom. Eu assisti ainda, mas é muito bom. Muito bom. Minha mulher já acessou e gostou. Então. Aguardem. A matéria no site aí no Glamurama diz o seguinte. Que o Abílio Diniz, ele mora perto de um posto de gasolina na Avenida Europa, ali esquina com a Rua Peru. Chique. Beleza, muito tudo bem. Só que nesse posto de gasolina, costuma se juntar muita turma, muita galera fica ali, fica até um pouco mais tarde. Não, ali não são funkeiros. Ele comprou o posto, é isso? E ele, pô, incomodava isso. Não tem mais problema. Ele comprou o posto e agora ele fechou o posto às 8 da noite. Às 8 da noite. Pronto. É sensacional isso, cara. Acabou o problema dele. Viu como o dinheiro traz felicidade? Lógico que traz. Sim, nesse caso. É, realmente. Eu soluciono o problema. Eu compro o posto. Na periferia, o cara que não tem o dinheiro, ele mandava matar todo mundo ficar no posto. Tá bom também. O cara resolveu ser rico. Nada de 5 balas de bebida. Aí é o poder que traz felicidade, né, mano? Ai, tá certo. Se você pudesse comprar alguma coisa assim. O que você compraria? Se eu pudesse comprar. Uma coisa assim, impossível de ser comprada. Uma coisa impossível de ser comprada. Mas ele poderia, é um dos poucos poderia. Você entendeu, RG? Eu preciso explicar pra você. Eu compraria uma ilha, cara. Ia morar lá. Ilha? É, um apartamento em Nova York. Ah, mas não é impossível. É impossível. Ah, pra você não. De frente pro Central Park. Você pode fazer de frente pro Central Park. Lindinho, ô Sombra, de frente pro Central Park. Tu vai chamar de Dema agora? É, o que eu falei? O Deminha. Deminha você não. Meu primeiro Hanukkah vai ser esse ano. Talvez aí a partir daí. Meu Lindinho, você pode fazer o Minha Casa Minha Vida pra Nova York, Lindinho. Vai ser maravilhoso. Eu não queria. O governo brasileiro vai te dar, Lindinho. Eu não queria comprar. Eu não queria comprar nada porque eu tenho aquele foguete da Virgin. Ué, mas um dia vai funcionar direito. Vai, tá caindo. O mano vai congelar, mano. O avião também caiu pra caramba antes de funcionar legal. Eu já tenho tudo, eu não preciso comprar nada. Você já tem tudo? Eu compraria. Você é muito rico, gente. Com todo respeito, RG, mar, assim, eu sei que você é pai, você é avô, você acha que você tem uma vida confortável, mas eu sei que você não é feliz. Como assim? Como assim? Não é feliz. Porra, essa é a sua vida, senhor, RG. Uma pessoa não pode falar... Como coisa que ele fala. Mas é verdade, uma pessoa não pode falar que é feliz sem ter conhecido os Estados Unidos, Sombra. É igual o Taíde Patrese falava. É verdade. Não, mas é que tá. Uma pessoa não pode falar, eu sou feliz, sem ter pisado na Terra Santa. Ninguém é feliz na América Latina. Diga, é verdade. Não, não, eu sou quase feliz. Não. É, só na totalidade. Sabe por quê, Sombra? O Domênico concorda. Não é que tudo nos Estados Unidos é legal. Concordo completamente. Completamente concordo. O Domênico era um ogro. Há coisa de 2 anos, o Domênico era um ogro. Mas completamente, o Mano tem razão. Mas, ó, a gente fala dos Estados Unidos pro Domênico, o Domênico, ele... Vai pra lá que vocês vão descobrir. O Domênico, ele não tinha noção do que era. Ele não tinha noção. Até que a mulher dele convenceu ele, a filha também, falou, pô, pai, quero ir pra Disney. Não, mas eu já queria ir. Então, aí ele foi e mudou de ideia. ideia. Mudou como de se ideia. Fosse água pro vinho. É mas verdade. Nem tudo nos Estados Unidos é legal, Sombra, não é? Não. O que, que é ruim? Até você passar aquela linha amarela, até você passar naquela linha amarela, você desce na imigração. Ah, não, mas, ali, mas é legal. A imigração, velho, parece que você tá no poupa-tempo da SEC ainda. É como se fosse o calabouço do inferno. Não. Certo? É verdade. Você passa aí e você fala, puta, ainda tô no Brasil, velho. Mesmo não estando nas terras santas ali, parece que você tá no purgatório. Você não entrou no céu ainda. Não, não. A hora que o guardinha. A hora que o guardinha chega lá, olha pra tua cara, te dá aquela encarada e fala, deixa eu ver se esse cara não quer explodir o World Trade Center de novo. Ele olha assim e fala, não, esse cara não tem cara de que vai colocar um dinamite no Rockefeller. Vamos ver se ele vai ficar aqui, né, mano? Esse cara que não vai roubar o relógio da Macy's. Não, não. Acho que ele tem o direito de entrar. Ele fala, só faz assim com a mão pra você, assim, fala, vem, welcome. Aí você passa. Assim. Como é que ele fala? Welcome. E quando você sente o ar batendo na cara? Na hora que abre aquela porta, Motinha, é como se fosse a porta da esperança do pobre. É verdade. Olha a musiquinha. Parece, vem uma luz, Sombra, é verdade, vem uma luz invisível. Luz divina, né? Uma luz invisível, dá a impressão que Deus te tocou. É eu vou te dizer onde ele te tocou. Dá a impressão que Deus pôs a mão na sua razão. Vocês estão brincando, mas o mano tem razão. Como se uma luz tivesse, Deus tivesse te tocado. Tem um amigo nosso que foi aí a semana passada. Tocaram ele lá. Fica de cueca, rapazinho. É mesmo? Oh, foi. Ah, mas já é o Vieira. Deixa eu ver se Rambinho. Você tem... Rambinho. Ah, mas também, velho. Veio quatro beagles farejar o cara. O Rambinho. Ah, mas também. O Rambinho da climação. Esse cara que você falou. É. Pô, eu encontrei ele em Tóquio, velho. Então. Pô, ele não sabia se ele tava em Arujá. É, foi tocado. Ele não sabia se ele tava em Montreal ou se ele tava no Japão, cara. Encosta na parede. Ele chegou nos Estados Unidos, veio a família de Beagle do aeroporto, mano, farejar o cara. Imagina. Ô, mano, fica de cueca. Fica o carimbo, K9, K9, K9. É igual a revista da cadeia, velho. Fica na parede. Esse aí poderia ter feito o filme Lost Press da meia-noite. Fácil. A barbaridade. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Meu Deus do céu. Você não vai discutir com ele só por causa disso, né? E nem precisa. Sabe por que não precisa? O Anderson Silva é um cara esperto, um cara inteligente, ele tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 da Energia 97 trazendo mensagem. Eu quero dizer antes por você que hoje vai ter Cruzeiro e Galo. Galo, capital mundial do mundo, é Belo Horizonte no futebol. E vai dar Galo. 3-0 pro Clube Atlético Mineiro. O jogo de São Paulo passa na TV mesmo, sendo no Morumbi, passa na TV, né? Aberta. Passa, com certeza. Aberto, né? Aberto. Aberto. Vai passar aberto. Cruzeiro e Atlético. Mas o Galo é o maior time do mundo, vai dar 3-0 pro Galo. Quer saber o time de São Paulo, chefinho? Pra quê? O time de São Paulo pra hoje. Time de São Paulo pra hoje. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Murici. Que hora é o jogo, mano? É? Que hora é o jogo? Você não tá sabendo. Não, que eu queria ver. Você vai passar na Globo? Não, eu queria ver Atlético Mineiro e a Não, não, vai fazer o teu trabalho. Torcer pro Atlético. Vamos lá. Leva o tabletzinho. Eu vou levar o tablet, mano. Juvenal vai ver na TV? Não, sai mais de casa. Vou ficar só na tele na Globo. Vou ver. Ó, vamos lá. Rogério Ceni, Hudson, Paulo Miranda, Edson Silva e Michel Bastos. Denilson, Souza, Paulo Henrique Ganso e Kaká, Allan Kardec e Luiz Fabiano. É os galáticos, hein, meu? É. Não, apesar que tem um aqui que não é, né? Paulo Miranda não dá pra chamar de galáctico. Não, não dá. Não dá, desculpa, eu sei. Quem faz mais falta hoje? Nossa. A galera é do poeira time. Cósmica. É. Hoje, quem faz mais falta? Ganso ou... Ganso? Kaká. Mas o Ganso vai jogar. Não, o Ganso. Se tivesse que sair, o Ganso ou o Bastos? O Ganso. Não, olha. O Ganso acho que é fundamental. Um time. É, não dá. Tem Ganso, não dá. O Ganso tá jogando, hein? Não, tá jogando, mas o Ganso é mais... Mas o Ganso acho que é fundamental, cara. Aliás, tanto eu que o Ganso não é a opinião poupado. Do Benjamin sobre a atual fase do Ganso. É. Ele tá jogando bem. Tá. Nada de excepcional. Você vê que o Dunga não chamou ele. Até aí. O Luiz Álvaro deu o braço a torcer, você viu? Ele tá jogando bem. É. Luiz Álvaro, amigo do mano. Não, que eu ouvi você. Ah, você é bastante crítico, Dani, no começo. Eu continuo não achando ainda que o Ganso é um craque, é um gênio. Que ele tá jogando bem, tá jogando. Eu vou te falar, eu respeito a sua opinião, mas eu vou te falar. Raros os jogadores tem o domínio de bola e o drible curto que tem o ganso. É impressionante. Eu já acho que o forte dele é a fluência de jogo. A bola chega no pé dele, ele já vê a jogada na frente. Ele joga sem olhar. Não é a bola com ele, o meio campo com ele, o jogo corre. Não trava o jogo. Mas, ô Sombra, quando o Kaká de fato for embora, que aí o Michel Bastos possivelmente vai jogar assumir, junto com o ganso. Sim, fácil. Aí vai ficar embaçado, hein? Porque, querendo ou não, não é falando mal do Kaká. Mas hoje o Michel Bastos, quando ele joga mais adiantado ali no meio campo, porque quando o Kaká tá jogando e tem o Ganso também em campo, o Michel Bastos ele é deslocado pra lateral esquerda. Verdade. Mas quando tiver jogando aí juntos ali, Ganso e Michel Bastos, a meia de São Paulo vai ficar já vem jogando, hein? É que o Michel Bastos, ele dá uma dinâmica pro jogo, porque ele não para, né? Ele corre pra cacheta, né? Precisa trazer um outro bom jogador pra essa vaga aí do Kaká, né, cara? Pois é, cara, e tá difícil, porque o Kaká foi um cara que deu uma lucidez enorme pra esse time do São Paulo, né? É só isso, o Kaká trouxe, fez os outros ver que tem que correr, tem que participar. Antigamente a gente reclamava muito que muitos jogadores estavam mortos em campo, não fazia as coisas que tinha que fazer. Se você for comparar o time do São Paulo desse ano com o do ano passado... Não, meu Deus. Agora, você vai, não são tantos jogadores que estão a mais no São Paulo. Lógico que são muito melhores os jogadores que o São Paulo trouxe. Mas os jogadores que continuam estão jogando muito mais. E estão entrando com mais vontade. É que a grande... Silva mesmo é um... A grande vantagem, né, Portugal, é que hoje você pega o time do São Paulo em relação aos outros, não tem bola bicuda. Bola vai redonda, bota redonda pra cara. Vai redonda, mas tem que morre, né? RG, me diz uma coisa. Você agora, teu time tá fora de tudo, etc e tal, né? Por exemplo, tem São Paulo e Corinthians. Qual dos dois você torce pra chegar na Libertadores? Claro, mas você não tem a menor dúvida. Eu quero que se lasque os dois, imagina. Não. Eita. Como você é ruim, RG? Que horror. Salaminho, queijinho, provolone. Sorrindo, né? Sorrindo. Agora, mas quem tá de fora acha legal, sempre, né? Como sempre, eu vou dar um de bom. Como hoje. O Santos contra o Cruzeiro. Aí você é torcerêmico. Como sempre, eu vou dar um... Copa do Brasil. Eu sei, eu te conheço. Ó, pai Portuga de Ogum. Vou dar de novo de pai Portuga de Ogum. Falei do Montilho alguns anos aqui. Vou falar de novo. Esse time que vai enfrentar o São Paulo, o Atlético Nacional de Medellín, ele tem um camisa número 10, que ele vai ser um meia esquerda que vai jogar nos maiores times da Europa em breve, chama Edwin Cardona, o número 10, ele é craque, o meia esquerda, então, número 10 do Atlético Nacional, vai enfrentar o São Paulo, é craque de bola. Já avisa o Juvenal pra trazer ele. Já, porque ele é bom. Ô mano, antes de eu falar da Esser, pô, tá bombando o Twitter, o Didi Góes, ô Benja, pede pro mano nos contar como foi a decepção da volta dele ao Brasil. Seria como entrar no inferno? É, como se fosse, de fato. Eu ainda penso assim, eu sei que às vezes é chato falar isso. É, Motinha, às vezes eu tô voltando, quando o comandante começa a falar em português, você fala, deu merda, tá voltando pra lá. Como assim, mano? Comandante, estamos chegando no aeroporto, governador Franco Montoro, a temperatura... André Franco Montoro, a temperatura ambiente é de 25 graus, tempo chuvoso na cidade de São Paulo. Aí pena dizer, que ele não fala Marginal Parada. Nossa. Aí você começa a descer, assim, quando começa a descer, Sombra fala, explode. Pelo menos eu vou virar um mar, é verdade. Explode o quê? Na hora que toca tragédia, o som... Tragédia, barbaridade. Véio. Na hora que toca o som, eu falo, vai na direção da Dutra. Aí você toca o avião começa a parar. É verdade, sabe por quê? Você tá louco. Pelo menos, é verdade, Monte. Bem, como é que você fala quando... Na hora que toca, assim, o solo, eu falo, Dutra. Desvia, né? Aí eu olho pra direita e falo, Ayrton Senna. O avião vai reto, você vai reto até parar. Eu falo, meu Deus, ferrou, pra não usar explode. Ah, mas aí você vai pra imigração, não tem fila, não tem tumulto. Entende? Dá a impressão assim que eu perdi o RG e tô no poupa-tempo, tá ligado? Aquele monte de brasileiro, sabe? Preocupado com bagagem, se a Polícia Federal não vai vasculhar porque tem um monte de tablet e telefone de última geração e não tá declarado. Ô, mano. E o birimbau? Então, aí tem aquele corno que sempre traz aí um birimbau, mano. Porque gringo gosta dessas bobagens, mano, tá ligado? O cara traz um birimbau e despacha na esquerda. Acha legal. Ó, vem tudo, vem uma vaca. Tonto, né? Então, é tonto. Aí fica rodando o birimbau. E pior que a fila da imigração pro gringo não existe praticamente. O gringo chega sorridente, mano. Dá risadinha, dá tchau pra você com aquele chapéuzinho Panamá. O que o cara vem fazer no Brasil com o chapéu Panamá, mano? Não tem nada mais ridículo que aquilo. Aí, sei lá, aquela porra, aquela imigração, 3 horas, é a Polícia Federal de greve, mano. E o birimbau lá rodando. O pior, RG, é a mala. E quando você vai atrás da tua porra da mala na esteira? E não acha. Passa a mala de qualquer um. É capaz do cara despachar a mala dele, o cara tá indo pros Estados Unidos. A mala dele passa na tua frente antes de poder ir pro avião. Não, e a tua não volta, RG. Mas é complicado. Parece que você tá no poupa-tempo, cara. Você e quando assim abrir a sua mala, mano? E quando abrir a sua mala? E a esteira do aeroporto? Não, graças a Deus, parece o Largo da Batata. É, então. É complicado, né? Sozinho. Só falta vender churrasco, velho. Giz de mata barata. E acumula aquele pessoal lá que não sai por nada, porque não acha a mala dele, mas também não deixa você pegar a tua, que você viu já. Você vê, mas você não consegue enxergar lá. É, ele vai na frente, a tua passa, aí você tem que ficar esperando. Você passa a esperar os caras saírem. É deprimente. Quando você chega em Cumbica, você tem certeza que você tá na Teodoro Sampaio. É. Não, aí você olha, por exemplo, aquele céu. Né? Guarulhos é um lugar que parece que... Guarulhos é Cubatão aqui em cima. Você olha pro céu... É verdade, ó. Você olha pro céu como se fosse aquela chuva ácida vindo na tua direção, assim, ó. Mas é verdade. Você olha, você tá sempre nublado. Guarulhos, eu nunca vi Guarulhos com sol. Aí você sai ali e você fala, putz, agora eu vou pra casa, tô cansado, quero tomar um banho, velho. Aí adulto. Adulto ou Ayrton Senna, você escolhe qual que você quer se ferrar. Tá certo, você olha aquele... Mas você mora do lado ainda, né, mano? Moro do lado. A gente que mora pra cá... Sem contar que se você for pegar um táxi ali no aeroporto pra tua casa, é mais barato você comprar um ali na região de Guarulhos. É verdade. Quando você vai pegar um táxi pra ir pra tua casa, se você pedir naquela... na cooperativa que tem ali, é mais só você comprar um carro em Guarulhos e ir até a tua casa do que pedir um táxi pra chegar em Genópolis. Tá, do gigante, né? Olha, por falar em comprar, você que tá sempre atento aos bons negócios... Uma dica legal para você aí da Essa. Olha aí, amigão, você está procurando investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Essa. É isso aí, amigão. Presta atenção nesse recado, hein? Nesse final de semana, venha conhecer o decorado do Charme da Vila. É isso aí. O primeiro 2 dormitórios de alto padrão da Vila Prudente. São apartamentos de 2 dormitórios com suíte e uma vaga a 500 metros da estação Vila Prudente do metrô e com lazer completo, hein? Piscina, quadra gramada, salão de festa, churrasqueira e muito mais. Então olha só, amigão, vem ao stand na rua Fabiano Alves, número 105, na Vila Prudente. Ou você pode ligar, é 2373-8564, vou repetir. 2373-8564 e não fique de fora, hein? E não se esqueça, é lançamento Esser. E aproveite e acesse o site esser.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento que o Grupo Esser preparou para você nesse final de ano. Se liga! Hyper Home Design, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tem o VIP Exclusive Home na Rua Augusta com a Caio Prado. E tem o Startup na Liberdade. Anotou aí tudo, amigo? Então aproveita, hein? Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Mensagem chegando pra nós através do aplicativo. Oferecimento de Hello Food. Procurando alguma coisa pra comer? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Não, hello, mano. O Francisco Jackson. Francisco Jackson. Mandou mensagem. Sombra, domingo, nosso tricolor será líder ao bater o porco. Putz, apagou o computador, meu Deus. Ah, agora ligou de novo. Um abraço a todos vocês. Sexta estivemos eu, Leandro, Rafael, representando o bonde da marmita. E agradeço o recado que o Rudy gravou pra gente. Vocês são nota 10 milhões. E olha, o Rudy, ele grava mensagens... Tá R$49,90 a gravação. Mas ele grava. Fazendo aguinaldinho agora, tá R$69,90. Essa é o pacote premium. É. Master Plus. O Doriano Meira. Doriano, velho. A letra C mais a estrela no distintivo da seleção turca formam o mais belo escudo entre todas as seleções, sem sombra de dúvida. O inferno. Não concordo. Ah, não acho não, cara. Seleção turca. Não tá ouvindo. Qual que é mais bonito do seu, mano? Ah, você pega aquela bandeira americana, estranho, cara. Os três estão namorando aqui, ó. Você pega, tá trocando, ó, na boa, né, você pega aquela bandeira americana com aquelas estrelas representando todos os estados aí americanos. Bonito, cara. Bonito, cara. Estrelas são, mano. Você já imagina o negócio tremulando, aquela... Quando você vai precisar disso, você quer o quê? Ah, eu gosto de consumo e poder bélico. Porque o negócio é o seguinte, você quer estar num lugar... Consumo e poder bélico, é verdade, a conta, cara, que você tem que fazer, Sombra, é a seguinte. Eu tenho que deixar aqui, quando você chega lá, você fala, tem que deixar aqui pros Estados Unidos aí... dinheiro suficiente pra eles comprarem um Tomahawk e duas M16. Essa Tomahawk, é a conta, velho. É míssil essa porra. Então, é essa conta que você tem que fazer, velho. Você tá num lugar, você precisa de poder bélico e consumo. E qual que é esse valor? $6,000. tem que deixar $6,000 lá. Essa é a conta que o brasileiro tem que fazer. Vende a casa, vende o carro, vende mas o rio. Os caras deixam, mano. Os caras deixam. Mas tem que deixar, mano. E 10% disso pra colaborar com a manutenção dos parques da Flórida. Com certeza, mas isso já tá na conta. Isso já tá na conta. Mas o negócio é o seguinte, o brasileiro tem o dever de fazer uma dívida imensa e levar para os Estados Unidos, Sombra, porque os Estados Unidos é o país que controla a paz mundial. É verdade. Os Estados Unidos tem o botão vermelho ali. Eu vejo. Mas é verdade, gente. É verdade. Você tem razão. Que nem colocam o Saddam Hussein aí como coitado. Não tinha uma arma química lá, mas numa dessa, se tivesse. É. Tem que matar mesmo, depois ver se tem. Meu Deus. É verdade. Meu Deus. Mas você acha que a relação da Dilma com o Obama vai voltar a ser boa? E depois daquele negócio da espionagem lá, a coisa ficou meio ruim, hein? Ah, não acho, não. O Obama, ele é meio exótico. Ele curte, assim, um perfilzinho exótico. Feio, assim, igual a Dilma. Exótico. É Obama é exótico. Ó, se der boi, o Obama vai pra cima. Sexo bizarro. Olha aí. Sexo boi, bizarro. Boi, cheio de beijo. Obama, ele diga. Pô, mas será que o Obama, a casa caiu pra ele, Sombra? Porque você viu aquela foto que o Obama tá olhando pra loira do lado, aí a Michelle Obama depois não fala, caiu. Vou trocar. Será que não caiu a casa? Não abre mão de casamento com o presidente. O será, Paulo mano? Ferreira manda mensagem falando: mano, mas se o Paulinho voltar pra outro time, ia arrebentar. Olha, mas eu acho que é mais fácil o Paulinho, se ele voltar pro Brasil, jogar num outro time arrebentado, que ele voltar pro Corinthians e arrebentar. Porque no outro time ele vai precisar provar ainda. Todo mundo fala, ah, mas é o Paulinho, mas ele chega com uma outra pegada, tá ligado? Agora quando ele volta pra tua casa, é complicado. O Gessé Sidney dos Santos manda mensagem e ele fala: mano, outro dia estive entre o céu e o inferno. Estava na esquina das ruas Estados Unidos com a rua Argentina. Aí é verdade. É pro inferno você. É verdade, rapaz. Mano. Aí tem que catar. É verdade. Mas, ó, para pra pensar, velho. É muito melhor, é muito mais legal você ser mendigo nos Estados Unidos do que rico no Brasil. Não, é sim, é lógico louco, que é, lógico que é. Louco. Tá chegando na casa. Não, é sim. Gorgia sem dólar. Agora você eu quero ser mendigo na Times Square. Aí, ó. Eu quero ser mendigo na Times Square. Ó, se eu soubesse tocar violão, eu ia ficar... Quer ser mendigo na Times Square ou bilionário na Argentina? Porra, mendigo na Times Square, velho. Me dá um chapéu. Na Times Square, pega a Pamela Anderson. O Denis Oliveira. Quase. Adoro o programa, o aplicativo. Caramba. De energia é sensacional. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. O André Radesca. Olá, pessoal. Estou vindo do Estádio 97 aqui em Santiago do Chile. Avante Palestra. É nóis. O Josemar Gonçalves da Silva, boa noite a todos, me chamo Josemar. Em relação à situação da Portuguesa, é mexer em um vespeiro, pois pode ter mais gente envolvida do que imaginamos. Tem que mexer. Tem que mexer bem. Mas como é que faz então? Se os favoritos, se os favorecidos forem mesmo os times que dizem, seria interessante para a TV ter estes dois times fora da Série A? Não foram dois times, e vou dizer mais. Infelizmente, não vai dar em nada. Calma, como tô assim? Tô falando hoje pra vocês. Eu não sei se vai dar alguma coisa, mas... Tem que dar ontem sim, à noite, quando eu abri as manchetes das fontes de informação e tava lá falando tudo que já foi falado agora, eu falei, olha, não é que o negócio tá andando? Calma. Mas disseram que tem coisas conclusivas até fevereiro de 2015. O livro, então, esse, não vai dar esse nada. Livro tem muitas páginas, viu, Sombra? Precisa ver até que página que vai. E vou dizer mais, tem gente já na imprensa lá do Rio de Janeiro que quando toca no assunto, o cara dá uma lida na manchete e fala, ah, que assunto chato, vamos falar de futebol, rápido. Eles querem que o assunto suma rápido. Eles falam assim, que some rápido porque tem conversa, tem coisa suja. É isso que eu tô dizendo. Você ouvindo qualquer mídia carioca, ah, vamos falar de futebol rápido, rápido. Mano, é assim. Você vê que estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas dentro do estúdio. Mas você vê que não tá quente, tá um clima legal. Tá fresco o ambiente, não tá legal? Opa, com certeza, Sombra. Sabe por que tá legal? Porque sim. A rádio comprou o ar-condicionado aqui do estúdio na Polo Ar, cara. Ali não tem chabu. Aê, Fernando! Fernando! Brincadeira esse Ele Fernando, nunca foi ovacionado assim nem na própria família. Não. Olha aí. Vamos receber aumento. Todo Fernando, mundo Fernando, velho, olha... Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores já pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Diga. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Senhorzinho. Esse cidadão, ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Maravilhoso. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, quem inventou o fogo? O homem, ninguém, né? Sabe. O homem, o homem quem? Ah, não sei. Ninguém sabe, mano. Agora, quem inventou o ar-condicionado? Ah, o Willis Carrier. É nós, Domenico. Aí, tá vendo, mano? E pra você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Area Carrier oferece um high-wall de 9 mil BTUs. Sensacional. E presentar, sim. Nossa, esse aqui é top demais. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, Benjamin. Fala, Mota. Então, ô RG, a confusão continua, né? Porque o Zinho falou o seguinte, que o clássico será na Arena Pantanal, né? A CBF confirmou. É, então, mas a CBF ainda não confirmou em definitivo. A CBF acho que não confirmou. Não, nada, não confirmou ainda. Nada. Confirmou, mas não confirmou muito. Não confirmou, mas não confirmou ainda a data. Confirmou, nada. Mas não confirmou muito. É, mas é, tá com essa confusão. Confirmou, não confirmou. Porque o Zinho falou assim, não, mas eu quero um ofício, né, da CBF falando que realmente vai acontecer lá. E o São Paulo também tá esperando, né? Sim. Outra coisa, ô Dodô. Eu. E, mano... Você sabe que, ô Dodô, todos os torcedores do Palmeiras estão perguntando por que no estádio do Palmeiras Novo não tem o símbolo do Palmeiras, né? E o senhor W. Torre... Senhor W. Torre. É, ele respondeu o seguinte, falando que ele tá com problema com a prefeitura por causa da lei... É, como é que é? Aquela Cidade Limpa. A lei Cidade Limpa. Mas o símbolo do Palmeiras tá sujeito. Não, porque tem que encaixar o tamanho, tem o tamanho e tudo adequado. E ele vai propor ao Corinthians, pros dois, porque o Corinthians também tá com o mesmo problema. Também não pôs lá. Pra poder colocar os símbolos do Palmeiras, que não tem nada a ver, que não é nada uma propaganda. É brincadeira, né, velho? Ô, Mota, mas o entulho do estádio do Palmeiras tá lá em Itaquera, né? Está. O meu entulho, minha vida. E ele falou, sabe o que ele falou mais? Que o São Paulo e a Portuguesa estão irregulares. Pega uma pomadinha, tá, viu? Pega uma pomadinha pro estranho no ninho passar no cotovelo aí. Dor de cotovelo. A gente tem estádio há 54 anos. Velho. Velho. Mas temos. Velho. Mas temos. Nossa casa 54 anos. Se você furar, se você furar o braço do Morumbi, pega a teta. Minha casa, minha vida. Se não fosse o tio Lula, aí vocês não tinham estádio. O negócio é o seguinte: se você perfurar o braço no Morumbi, você pega a teta. Ah, tá bom. Se você não gosta de coisa que tá velha, joga teu pai fora, ué. Ah, não. Ai, não. Olha, muito triste. Negativo. Olha, você não pode desprezar os idosos. Você não quer alguém um dia pra. E aquela pra mansão com goteira lá? Você não vai quer lá, alguém chove, pra se colocar no sol? Buscar todo mundo se molha. Mansão desculpa, nova, olha, com goteira. Eu só falo de estádio novo com quem tem estádio novo. Então tá bom. Você não é parâmetro pra falar comigo de estádio aqui, não, chupa? Você tá melhor. Nada melhor sobrar do que olhar pra cima, ver aquela. Goteira caindo na sua testa. Não. Você vê aquele gesso novo, tá ligado? Iluminação caindo. De LED, mano. Ó, é iluminação embutida, mano. O bagulho é da hora. Ó, cheiro de cimento fresco. Eu sei, é legal. É da hora. Cheiro de cimento fresco. Mas é muito mais legal você ter. Tem uma casa de 54 anos. Não, não é não. Morumbi não é estádio. O Morumbi é casa sacrosanta. Ai, Milâmbio. Como assim? Que bichona. Que bichona. Ô, velho. Tá vendo? O mano quer manter relações homossexuais. Quer dizer, homossexuais na mesa. Que vergonha. Ele é realmente ele é muito bonito. Trazendo mais ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de Peugeot 308 Active. Com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. Também oferecimento de Banditech, a Faculdade de Tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditech.com.br. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Alô? Alô? Cala a boca, quem fala? Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Ricardo do quê? Ricardo Tadeu dos Santos. Tadeu dos Santos. E quantos anos, Ricardo? 28. 2.8 RG hoje. Quer saber, Domênico? Pois não. Que horas são? Agora? 19h37. Faltam 21. Então, 21 ainda, passos. Ainda não dá pra falar. O quê? Por quê? Tadeu já, né? Vambora? Vou lhe perguntar por que se demitiu quando coloquei Cristina na diretoria. Não, mas você já coloca a de ombudsman lá, pô, na empresa? Você é louco? Pô. E Maria, não é louco, ele manda. Vai. Ele é o dono, sou ele. Ele é o imperador. Porque quem manda sou eu e Maria Marta, motherfucker, very hard. Cadê? Não tem nada a ver com Cadê a sua inteligência? O que você tinha que ver, você não viu. O próximo que eu vou pôr é o Salvador, na diretoria. Deixa eu perguntar pro meu. Tá morto, velho. Eu tô meio que Salvador, velho. Pergunta pro ouvinte aí, o... é Ricardo, né? Ô, Ricardo, você estava ouvindo o Mano as declarações, você também concorda com ele dos Estados Unidos, não? Concordo plenamente. Cala, mas tô falando, o povo gosta de mim, RG. Não, o povo gosta dos Estados Unidos também. É diferente. Mas é verdade, é porque eu falo a verdade que precisa ser dita. E digo mais, velho. Ó, Sombra, você poderia fazer uma promoção aqui? É. Qual a promoção? Posso dar uma sugestão? Qual é, mano? Pode, claro. Sortear um ouvinte do Estádio 97 e a rádio dá todo o respaldo pro cara ir lá tirar um visto americano. Um cara que não tem. Mas a rádio não dá respaldo. Não, dá sim. Você é um despachante, não é verdade. O respaldo que eu digo aí não é você dar fundos pro cara ir lá, mas, levar por exemplo, o cara de manhã, leva lá, leva o cara na anexa porta lá. Do consulado. Não, pega um despachante que faça o serviço, tá certo? Leva o cara lá na porta do despachante. Leva o cara no Itamaraty. Sabe por quê, Sombra? Ó, quando você adquire... Cuidado quando você adquire, com essas ideias. Mas é verdade, RG. Se o cara tiver com a corrida, ele não tira. Mas nem se a Dilma foi junto com ele. Sabe por que eu tô falando isso? É, quando você tira o visto americano, dá a impressão que Deus gosta mais de você. Ah, sim. Né? Dá essa impressão. É. Por exemplo, se você morre, a primeira coisa que Deus pede ali, não é pra saber se você foi um bom garoto, é se você tem um passaporte com a capa vermelha. Domênico, assume essa. Esse é o primeiro requisito, o passaporte europeu. Legal. O segundo é se tem visto americano. Se você não tiver um passaporte europeu, serve um visto americano. É legal, tá vendido também, Domênico. Por que vendido? Não é legal, Domênico. Você não foi pros Estados Unidos, você muda o seu panorama. Muda. Muda da água pro vinho. Você acha que o RG vai passar a gostar de beisebol? Beisebol não. O RG vai começar a gostar de qualquer coisa. Imagina o velho, muito louco lá em Las Vegas, velho. Imagina a RG em Las Vegas. Cassino de Las Vegas, RG. Cheio de puta pra lá e pra cá. O RG ia ficar louco lá, velho. Cheio de puta. Não é? Porra, o RG ia ficar com. Mas não precisa ir pra lá, tem aqui. Ricardo, qual que é o bairro que você mora, hein? Putz, meu, tem que falar. De onde eu moro, mano? Eu moro em Cubatão, cara. Cubatão, mas a Cubatão aqui em Guarulhos. Olha lá, Cubatão Paulista, mano. Eu ia falar que tem Cubatão em Guarulhos. Cubatão Paulista, mano. É. Cubatão Paulista, velho. Ô, velho, quando eu chego no aeroporto e tá chovendo, Sombra, quando eu não desço no finger ali, tem que descer na pista. Velho, às vezes cai um pingo em mim, eu já saio me limpando achando que eu vou derreter, velho. Ô, amigão, não dá a impressão que Guarulhos aí tem chuva ácida, velho. Ô, amigão, de onde eu trabalho também, meu? Aonde? Aeroporto, na imigração. Não, não acredito. Isso não é mentira. Tudo casa, né, velho? Os americanos, cara, desce ser um americano. Quando eu vejo aquele passaporte, eu penso em você. Eu falo, puta, meu. Quietinho, velho. Aí, mano. E quando desce todo aquele brasileiro com aquelas malas? Nossa, é uma desgraça. Só o povo feio, o povo chato. Não, cara. Mas você sente cheiro, o cara vem com 10 malas, você fala aí. Mas sabe. Se o Brasil fosse melhor, o brasileiro não precisava ir lá e trazer tanta coisa de lá. Se fosse tudo mais parado. É lógico. Se não tivesse, se a gente não pagasse um imposto tão alto. Mas quem que possibilitou você de viajar mais nesse país? É, viajar o cacete. Mas, ó, amigo. Melhorar, a companhia aérea. Por falar em aeroporto, aí depois que abriram aquele terminal novo, aí deu uma melhorada, não deu, não? Não, ali tá bacana, hein? Todo mundo fala, parece de Toronto, de não sei o que, tá bacana. Parece mesmo. É uma melhorada, hein, mano? Parece é a roupa do mundo, tá vendo? Agradece aí. Eu fui pro Japão via Toronto. Caraca, velho. É outra coisa. Puta, o aeroporto dos caras, não é brincadeira. Muito não. Louco, né? Mas me lembrou muito de Munique, ele. É, bacana, compensação, né? A parte velha de Cumbica parece a Vila Belmiro ainda, né? Oh. Aí, ó. O que você tem contra a Vila Belmiro? Vila Belmiro. Ah, o que você tem contra? Mas é velho. O seu é tão moderno. Ué, mas se o presidente falou que é velho. O jogador, quando sai do vestiário na Vila Belmiro, você acha que ele tá saindo do banheiro. Ele falou que tem 210 pessoas lá. Não, mas você tem que falar do seu também. Seu presidente também acabou com o seu estádio lá, ué. Mas vamos melhorar. Vamos melhorar porque está sendo apresentado aí o projeto, 650 milhões. Vamos fazer a reforma do Morumbi. Mas vamos primeiro falar com o Ricardo. É que não falou nem o time. Ricardo, qual que é o time? Ah, é nós, né? Tricolor, Paulinho. Ah, Tricolor. Tem torcida Peugeot, estádio 97, domingo, São Paulo e Palmeiras. Eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Eita. Domingo contra os coitados. Ganhou, hein? Coitado é teu pai, te dando. Coitado é teu pai que colocou você no mundo. Aí, Domênico, não é coitado, cara, é freguês. É freguês, é freguês. Vou repetir: cuidado é teu pai que te colocou no mundo. É freguês. Tá vendo? Os caras não podem ficar em cima. Já começa a botar a manguinha do fora. Tá vendo? Já tudo metidinho. É freguês. É quê? freguês. Aí, Domênico, pô, freguês? Mas é verdade. O Palmeiras freguês? Sempre foi freguês de São Paulo, no Brasileirão, no Morumbi. Pô. Domingo é caixa. Tem problema, é, mas não tem problema. Mas, não tem problema. Qual o seu interesse? Qual o seu interesse? Quando o Domênico ficou fazendo bilu-bilu em vocês, falando que o Santos era freguês, você que tinha que se preocupar com isso, não é quanto São Paulo e Palmeiras. Quando o Domênico ficou fazendo... Não tem problema. Só porque você falou que ele tava vendidinho. Quando o Domênico ficou fazendo bilu-bilu, dizendo que nós éramos freguês, essa história já dura 6 jogos que ele não consegue fazer mais bilu-bilu. Deixa eu dizer uma coisa, hein, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você, pro outro rapazinho aí. É, rapaz, ligou aí pros dois, aí, os 3, 4, sei lá, que estão aí. Nós. É, vocês. Nós. Elas. É, eu quero dizer o seguinte. Só um minuto. Primeiro dizendo pro RG, não adianta ficar 6 jogos aí sem perder, porque freguês é freguês. Continua. É só olhar o retrospecto. Quantas vitórias tem um e o outro? O outro não sai na foto. Vai diminuindo. Com relação ao outro ali. Essa é a contabilidade. Não, mas não vai diminuir daqui a 500 anos. Aí quando diminui, você vem falar comigo. Enquanto isso, é freguês. E os outros? Outra coisa. Não, com relação aos. Né? Então é assim. É... Não tem problema, ô Portuga, de ser freguês dos deles. Não, pouco me importa. Sabe por quê? Pouco me importa. Porque o meu, o time que eu não gosto de perder, não é eles, é isso aqui, é o Corinthians. Pra mim, o rival maior é o Corinthians. Ah, então, tá. Pra mim, pouco importa. Você tá na frente, pra mim, perder pro São Paulo é igual perder pra Atlético Corinthians. Perde tudo, né? É igual. Pra mim. Pede contratação. Ó, pra mim tudo faz, ó. A gente dá dedada mesmo. Tanto faz. Aí seu presidente fica putinho lá. Pra mim, seu presidente fica putinho. O presidente, você vai falar com ele lá. Aí o presidente fica putinho. Eu não sou presidente, fala com o presidente. Enquanto isso, vai falar com o presidente. Fala com o presidente. Pra mim, perder pra isso aí é igual, mano. Perder pro Ituano. Meus adversários, Liverpool, Barcelona, Milan. É legal a gente ver aqui. Ô, o Sombra e perder pra Inter de Limeira lá no Morumbi. No Morumbi lotado, como é que é? É igual o Atlético Mineiro? Deve ser. Aceitação. Quando você não consegue mais, tem que se aceitar, né? É questão de aceitar, né? Fala, mas aceitou, o meu time nunca fugiu pro de campo do estádio, já não. Sim. Apesar já de tudo ter vitória. Já sim, não, já não fugiu, não. Já não fugiu. Pro seu time, não. E o meu time, não quis já roubar sim. Na mão grande estádio de ninguém, não. Não roubou nada. Isso aí é Aí não. Não tem essa história, não. E o meu time, mano, ajudou a esse aí. Ficar vivo até hoje. E o meu time vai ficar vivo muito também. Então não tem que discutir. A discussão é com nós aqui, mano. É coisa que você tá inventando. É o mundo fantástico de Bob. Não tem invenção, é só ler. É o mundo. Pega no Google, vai lá e coloca. Jogo das barricas. Coloca lá. Eu fugiu de campo. Fugiu de campo. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falar tanto. Ah, meu Deus do céu. Fala, Benjamin. Ô, RG. Meu Deus. O Pelé passou mal. Foi internado, chegou de ambulância agora no Einstein. Ele tinha um evento hoje no Museu do Futebol, tem que cancelar. Ainda não tem notícia do estado de saúde do Pelé. Tá internado? Mas não é um problema estomacal, não é? É, eles não, mas não falam que se é grave e se não é. Foi de ambulância pro Einstein. Pronto, quantos anos tem o Pelé? 74. 74. Não há de ser nada, não. Não há de ser nada, o Pelé é forte. É verdade. Ô, Ricardo! Oi. Hoje temos um jogo, 10 da noite, único jogo da rodada antecipada da outra semana, São Paulo Internacional. O São Paulo vem com o time praticamente completo, né? E o Internacional vem com 2 desfalques, o Arangues e o D'Alessandro. E o Willian. Então, Sombra, esses 2 jogos próximos é 2 finais pra gente e pros caras, né, meu? A gente tá contando com 2 vitórias agora e o Cruzeiro vai tropeçar nesses 2 jogos, certeza. Será? Sim, certeza. Será que o nosso co-irmão querido da Baixada dos Santos... Vai. Vai fazer alguma coisa de bom nesse campeonato, né, meu? Alguns sites estavam levantando aí que o São Paulo poderia pagar fazer uma mala branca. Duvido. Ah, será? Mas é aquele papinho de sempre. Você acha? Dá um dinheiro a mais pro Santos correr. Já que não tá esse é o velho papo dos pontos corridos, né? Sempre assim. É besteira. Cada um tem que... O principal é o São Paulo fazer o papel dele, né? O empate hoje não é bom nada. O Cruzeiro perdeu ou empatar? Quem? Não. São Paulo? Não, empate não. Acabou. Em termos de, de ser campeão, sim. Não. Em termos de buscar uma vaga na Libertadores, tudo bem, porque você também segura o Inter lá atrás. É, porque eu acho hoje o jogo aí vai acabar empatando. A vaga da Libertadores, o São Paulo já pegou. Eu também, ó. Não, tudo bem, mas é por já isso pegou. Que eu digo, pra quem quer ser campeão, lógico, o empate não é bom. O São Paulo tem chance de ser campeão, se empatar é um péssimo resultado. Claro, mas se o São Paulo empatar hoje, aí acho que ferrou de vez, mano. Ah, mas ele O Cruzeiro tem 2 jogos de diferença. Hã? O Cruzeiro tem 2 jogos de diferença. Sabe onde que o Cruzeiro pode se complicar legal? Ele tem um jogo fora contra o Chapecoense. Contra o Grêmio. Se o Chapecoense ainda estiver lutando calma, Portuga, pra não cair na penúltima rodada, se ele estiver dependendo desse jogo em Chapecó contra o Cruzeiro, e contra vai ver o Grêmio demônio também, né? Não, mas esses times, Moto, que a cidade é pequena, o campo é pequeno e o time depende daquele jogo. Mas o Grêmio é muito mais, que o Grêmio também não, tá lutando pelo G4. Mas o Chapecoense é pra não cair. Aí que tá. Ah, eu prefiro confiar que o Grêmio não pode atirar contra. Também briga, mas os dois jogos hoje são complicados, cara. Ah, não jogar dá pra torcer time pra não a favor do Chapecó, mano. Não dá, meu. Eu fiz isso contra o Criciúma e pelo Criciúma tava no Mineirão, pra... né? Mesmo assim, não dá. O Tadeu. Não dá. O Tadeu. Não sei não, hein? Não dá, Portugal. Tadeu. Eu vou torcer pro Grêmio ganhar. Você pede comida pelo telefone? Aí dá. Não entendi. Você ainda pede comida pelo telefone? Não. Ah, boa. Então aí, ó, Tadeu, eu vou dar um presente pra você usar no Hello Food, hein? Opa, o jeito Hello mais Food é aplicativo, fácil, né? É, o jeito mais fácil de pedir delivery no Brasil. Ô, Tadeu. Certo, pode falar. Você vai ganhar um cupom de R$40 de desconto, válido para um pedido que você fizer acima de R$45 pelo Hello Food. Certo. Ou seja, presta atenção, hein, Tadeu. Se você fizer um pedido de R$45, você vai pagar somente R$5, hein? Hello. Faz as contas aí, amigão. Seu pedido vai sair quase de graça. Então, olha, você baixa grátis o aplicativo, coloca o seu endereço e escolhe entre milhares de restaurantes e é só pedir. Só que, ô, Tadeu, esse cupom aí só é válido para pagamento online, tá bom? Certo. Então, ó, deu fome? Dá um hello, hein? E fica hello. Na linha aí que o Bal vai falar com você. Hello! Beleza. Posso mandar um abraço aí? Pode. Manda. Então, vou mandar um abraço a um amigo meu, Fofão, palmeirense, Porquinha. Certo. É, pro Emanuel e pro Felipe Justiceiro e pro Thiago também aí. Felipe Justiceiro? É, não vou explicar o porquê, né? Mas você trabalha na imigração. Você trabalha em Combica na imigração, mas que você trabalha na Polícia Federal? É funcionário? Sim, é consultoria. É uma terceirizada da Federal. Ah, mas você que fica carimbando ali os negros entrando. Exato, correto. Ah, tá certo. Mas ó, quando a gente desembarcar aqui no Brasil, nós temos prioridade por ser do estádio 97? Quem que a gente chama lá? Quem que a gente chama? Preso ainda, né? Não, a gente já sai cutucando todo mundo na fila e fala, com licença, sua artista, com licença, sua artista. Outro dia eu tava indo no embarque, não no, na volta. É. Pô, tá pedindo com licença sua artista ou não? Não, ele tava vazio, mas eu peguei uma mulher no guichê que tinha sido. Era uma das secretárias lá na época do Corinthians do Valibe, cara. E aí? Ah, foi legal pra caramba. Foi bem, já. Você ela aqui, passou você na frente? Ah, deu um up pra ele, tá vindo de econômico. Que up? Você não tá falando check-in? Não tá falando check-in? Não, pô. Quando é que você embarca, vai passar o passaporte. Mas não check-in. Ah, então você nem passa pelo raio-x. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, o raio-x é antes. Tem nada a ver. Você vai dar? Você não tem que dar o seu passaporte? Claro, porque claro. É ali. E aí a mulher tinha sido uma das secretárias do Corinthians lá, ela tava lá. Tá, mas e aí, ela acelerou o processo você ou só cumprimentou? Não tem que acelerar, não tem fim, não tem nada. Mas esse processo é só uma curiosidade, porque o mano falou... Foi uma coincidência. Tá dando maldade com você ali. Ah, deixa os caras. Tá dando maldade. Não, mas elas se unem. É. Sozinhas elas não conseguem. Não, você para o top 3, fica na sua, vai, top. Ô, top, fica aí, ó. Top 3. Uma curiosidade. Ô, top 3. Ricardo! Oi! Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Bom trabalho aí, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, galera. Obrigado, meu. Fala com o Bahia pra você pegar teu prêmio do Hello Food. E domingo tem que estar aqui na porta da Energia 97 às 6 da tarde, tá? Ah, é nóis, tamo aí. Valeu, meu. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Valeu. Agora eu quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, você que até está trabalhando, mas não na área que queria. E você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75% de aulas em laboratório. Com tudo isso, cara, você vira o jogo, você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar aqui, em outra cidade, outro estado, até em outro país, como já tem ex-alunos da Banditec fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa? Vá pro ataque, cara, faça Banditec. Com ela, você vira o jogo. Então, ó, vai lá no site banditec.com.br e faça já a sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos, análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores, e tudo isso você vai fazer na Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Ô, Domênico, muita gente aqui tá achando que aquele negócio que você falou da torcida visitante na arena do Palmeiras era brincadeira. Você não concorda com aquilo, é verdade? Não, vamos esclarecer uma coisa aqui, é o seguinte, existe a parte feita para torcida adversária. Mas se dependesse de mim, não faria. Você não gosta de receber pessoas? Na minha casa pode ser, mas no estádio de futebol é outra coisa. Mas na sua casa é pior, porque a visita suja. Sofá mal, suja, tapete. As visitas são bem-vindas na minha casa. Mas ninguém vai pegar uma faca e rasgar o sofá. Ninguém vai quebrar. A visita é o contrário, fica com medo do Domênico, que ele fica xingando o estádio de futebol. O visitante quebra. A visita fica com medo de você, quando você fica gritando. Mas, Domênico, o Palmeiras sempre foi, quando tinha Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras sempre teve o lugar dele no Morumbi. Se hoje tivesse o Palmeiras e São Paulo na arena, não tem que dar lugar para a torcida de São Paulo? Se o Palmeiras for jogar contra o São Paulo, agora é retorno, né? Joga só o São Paulo lá, não precisa ir lá, não. Mas quando for aqui, não vem também. É nós só aqui, tá boa. Melhor. Eu também não faço questão nenhuma. Ah, então. Tá vendo? Mas e o palmeirense que mora em Minas e quer ver o Cruzeiro, por exemplo, Cruzeiro e Palmeiras, ele só tem a oportunidade de ir lá em Belo Horizonte ver o jogo contra o Cruzeiro. Você vai tirar isso? Não posso fazer nada, Portugal. Imagina. Mas você não quer conhecer o estádio do Porco? Não posso fazer nada. Tá de novo. Não posso fazer nada. Não, mas tem foto. Posso fazer nada. Aí lá é pessoalmente, né, mano? Mas o estádio é bonito, mas não tem o que fazer lá. Assistir o jogo contra o São Paulo. Show do Paul McCartney. Para. Show chato. Show do Paul McCartney, já viu umas três vezes no Morumbi. Ô, moço, você não tem a menor curiosidade na Arena do Palmeiras? Não. Lógico que eles vão falar aqui, não, Bilão. Você tá louco. Aqui, por dentro, estão loucos. Porque um estádio novo é outro padrão. Lógico. Pra Europa, conheço todos os estádios. O do Palmeiras é muito mais moderno que esses todos que estão aí. Ele foi eleito o maior e melhor estádio da América Latina. Lógico que quer. Esse negócio aí é picuinhazinha. É picuinhazinha. Ai, eu não quero ir. Por dentro, tá se roendo de raiva. Que queria que fosse deles. Essa é a verdade. Não me joguem na mesma vala. O estádio do Palmeiras é maravilhoso. Me joga na mesma vala? Não me joguem na mesma vala. A vala do Você não acha que essa história de dor de cotovelo, etc. Não tem dor de cotovelo nenhum. Acho o estádio do Palmeiras maravilhoso. Você só se ferra, acho, né, o estádio do Corinthians um estádio novo, moderno, embora ache o do Palmeiras mais bonito, tá certo? E se o São Paulo, quiser ter um novo Morumbi pra brigar com aqueles que já estão melhor, o São Paulo que se mexa e que se vire. Eu tenho que entender uma coisa, outra coisa, outra coisa. Adoro o Morumbi, mas isso não me impede de dizer que o estádio do Palmeiras é um estádio que ficou muito bonito. Mas não adianta agora o Mota achar que vai modernizar com aquele projetinho que quer colocar uma vinilona por cima do Morumbi. Como assim, tá louco? Vinilona agora, hein, Mota? Eu já vi vários estádios bonitos sobre isso, no mundo inteiro. O Domênico de Tupiniquim. Eu não. Não quero dizer que ele tá se vangloriando como se fosse... Lógico, mas tem que me vangloriar mesmo. Meu Deus. Mas tem mesmo, o estádio é novíssimo. Pra falar. Maravilhoso estádio. No estádio novo. E ainda sobre isso... O Aidar deu uma entrevista pro Lance dizendo que agora já tem o projeto, que vai ter, que não sei o que lá, 650 milhões. Realmente, fala da história, bonito, vai ficar uma coisa... Olha, deve ser sensacional. Só que é um presidente que fala demais. E é um presidente que fala demais. Então, como o São Paulo vem falando há muito tempo e ele é um cara que fala demais, eu simplesmente não acredito. Espero que eles calem minha boca. Eu não acredito em nada. Chupou de novo, hein, mano? Quer dizer, você conseguiu, falar né? Besteira. Você cortou o Júnior pra chamou o Domênico. Mas o top 3 é sempre assim. Ele quer entrar no top de novo. Até o Sobra falou que o top 3 quer entrar na polêmica de novo. Ele quer estar lá. E mais. Olha lá. Década de 80, teve show de Ahá, de Legião Urbana, que foi no Palmeiras. Eu fui. Chupa a moto. Mas show é até show. Até o Sobra tá acabando com você. Mas show. Porque ele falou que tá com dor de cotovelo. Eu não tô com dor de cotovelo. Show, Sobra. Show é show. Você pode... Eu fui no Corinthians. Eu fui ver Michael Jackson no estádio do Morumbi. Você não fechou no Corinthians? Não tem problema nenhum. Mas não tem problema nenhum de você ir num estádio de futebol. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu fui ver o David Bowie no Palmeiras. O que não tem a ver hoje... Eu não tenho nada pra ir fazer no estádio do Palmeiras hoje. Mesmo porque depois da posição que a gente... Paulista sumiu dentro do programa, eu não tenho nem que passar perto do estádio do Palmeiras. Aí é que tá, porque agora... E vice-versa. É, exatamente. É perigoso. O Felipe Pereira mandou você lavar a boca pra falar de Paul McCartney, irmão. Vai catar com ele. Vai dormir com ele. Eu, quando não tinha o programa, assisti jogo do Palmeiras, do Corinthians. Eu fui em vários jogos do Palmeiras. Hoje, infelizmente, isso é impossível. Infelizmente, porque tem uma série de pessoas que não envolvem a brincadeira. Já levei várias torcidas do Palmeiras. Mas e o Juca? O Juca já era. Agora, olha. Que eu vou na abertura. Você conseguiu também? Eu? É o top 3, você, né? Você conseguiu. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Incrível, né? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Grupo S, no nome construído com história. Agora é hora de você aprender como se faz uma boa barba. Ah, com certeza. Tem que estar bem barbeado, porque senão já viu, né? Não vai pegar ninguém na balada, velho. E você, mulher, também, né? Tem que fazer, às vezes, um bigodinho, porque senão você vai parecer um bagre. Mas o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar pro teu sovaco aí, ó, olha aí. Não vai estar aquela marca de pizza nojenta que você ficou aí ontem e antes de ontem, olha quando você ainda não tinha. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E o Mota pediu pinico hoje. O quê? Você pipocou pro Dodô. Arregou? Para de falar besteira. Que nem desumano, o Domênico de Jantona. Mas ele também não foi lá, nem sabe como é que é o estádio, só viu por fora. Mas eu quero agradecer o pessoal que sempre me convida pra ir ao estádio, mas eu não, não posso. Eu sou um cara que eu faço eventos, festas, então eu não tô tendo tempo de ver o estádio Palmeiras. Maquete sempre. Tô obrigado. Mas se quiser, se quiser, eu tô ouvindo. Eu já tirei o fone e pouco me importa o que ele fala. Estranho, queria agradecer a sua presença, a sua participação. O Luiz Henrique Melo. Obrigado, Sombra. Valeu. Valeu, excelente, cara. Sou fã desse programa há muito tempo. Eu parabéns. Também fiquei seu fã. Valeu. Muito obrigado. Só lamento aqui pelo Mota. Mota? Pô, vai na delegacia, registra no boletim de assédio. Vai lá. Quero ver se tem coragem. Não. Você é macho mesmo pra isso. Quero ver. RG, quem ganhou a camiseta do estádio 97 da Fit Camisetas? Ricardo Tadeu dos Santos. Ricardo Tadeu dos Santos, parabéns. Ganhou a sua camiseta estádio 97 Fit Camisetas. Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné, Dodô. Agradecer a Bruna, né? E trouxe pra nós o que, Bá, hoje? Chocolates. Grande Quero Bruna. Agradecer aqui, olha só, a rapaziada aqui, ó, que tá escuta a gente todos os dias aqui, sobre o Danilo, o Felipe, o Marcos, o Levi, o Laércio e o Raimundo, mandando abraço pra gente aqui. É nós nos corre das entregas, eles colocaram aqui. O pessoal que trouxe aqui os rocamboles, né? Camila Alves, lá do marketing, muito obrigado aí a todos aí, tá bom? Muito obrigado, então, olha, todos os presentes aí. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 da tarde, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Também oferecimento do Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Também oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar, com a Polo Ar condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo S, o nome construído com história. Falou, gente, boa noite, tchau. As ventas do maior cruzeiro temático do Brasil estão a todo vapor. Cruzeiro Energia na Veia, a verdadeira viagem ao passado. 80% das cabines vendidas. Cabines a partir de 12 vezes, sem juros, de R$159 por pessoa. Garanta hoje mesmo sua cabine e embarque no cruzeiro mais esperado de 2015. Ligue, promoção eventos e turismo, 3624-9007, 3624-9007. Realização Energia 97 FM.